Em nome de Engov, vai pra balada? Bom, Engov, pra você, se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. Opa! Ah, que beleza. Boa tarde, seu Bento. E aí? Tô certo, seu Bento? Tá certíssimo. O Vano é competente pra caxias. Boa tarde, Jojo. Tamo na área. Tá certíssimo. Vovozinha. Oi, Jojo. Jojo? Que Jojo? Sobrou pizza pra vó. Tem pizza pra vovó. Não vai comer. Colesterol não tá alto, não, vovó? Aí nem faço. Aí não, não faz mais. Esses enxames aí que você faz, tudo vem doença, viu? Vem, né? É, não faço mais. Bom, é isso. Ô, seu Bento. Bento! Aliás, recebemos pizza de aonde, Oba? Qual pizzaria? Do Ângelo. Do Ângelo? Aleluia! Nós falamos ontem. O Ângelo, hein? É, mandamos. Falamos ontem, ó, mandaram. Falamos. Porra, super por isso que a gente, pizza! Porque quando os caras mandam, a gente dá crédito. Pizza do Faustão, né? Então, por exemplo, hoje, se o cara tiver fim de mandar alguma coisa, né, ele manda, mas a gente vai falar. Falar amanhã. Ah, fala, a hora que chega, fala. Não, mas hoje é o Ângelo. Não, hoje não, porque hoje a gente já tá comendo. Hoje já tem. Chega. Amanhã, se tiver pensando em mandar algum perecível aqui pra rádio, mande amanhã. Amanhã. Deixa mandar uns cupcake também, vai. Manda aí, vó. Pra sobremesa. Ah, manda véia, que é nóis. Vender já, essa véia, adoro o bolo, ó, esses bolos modernos, viu? Bolo então, moderno. Então, sintam-se à vontade pra mandar perecíveis pra nós. Mas a partir de amanhã. Ô, maninho, você gosta de bolinho de cenoura? Não. Adoro, vó. A vó vai fazer pra você. Com cobertura de chocolate. O Mauro gosta da cenoura. É, né, verdade. Que foi, verdade. Vamos. Tá, mexe a onda. Pão. Ah, o que você quer? Pâmero do Corinthians, que hoje tem jogo. Corinthians é Brasil hoje, no Libertadores. Ah, Corinthians! Mas não vai passar na Globo. O Corinthians não representa esse paizinho, não, rapaz. É a cara. O Corinthians não representa esse paizinho, não. O Corinthians é o Corinthians. É a cara do Brasil. É a cara do Brasil. Tá tentando Ibrahimovic no país, mano? O Corinthians não representa essa terra de ninguém aqui, não. Maninho, sabe por que o Corinthians é Brasil hoje? Porque vai perder de 7. Não perde. Mas olha aí. Olha, a chance do Corinthians perder hoje é muito difícil. Mas somos torcedores. Daqui a pouco, hein? Mais cedo hoje. Que nem torcendo, hein? Às 20 horas. Às 20 horas. Às 20 horas contra o Danúbio lá no estádio. Estádio que é meio retrô, né? Meio retrô? Como é que é um estádio retrô, velho? Acanhado. Pequeno. Exatamente. Né? Ah, mas ali a torcida vai fazer pressão. Vai fazer pressão, mas não adianta. Quando o time é ruim, velho, pode fazer pressão. Pode fazer quanto quiser. Não vai. Meu Corinthians vai a campo hoje. Ali a torcida funga no cangote e no nego. É, já está na pedra. Tá na pedra? Olha as pedras. Então eu vou jogar. Eu vou jogar isso, também, hein, meu? Isso também é retrô. Onde que é? Luiz Franzini. Estádio Luiz Franzini. No Glicério? É. Tá bom. No Glicério vai ser o jogo. No Danúbio. Quando eles vão jogar no campo do Defensor. Tá certo. Vamos lá. O campo aí pra 18 mil, mas a procura lá tá baixa, Bento. Eu não duvido que a torcida do Corinthians seja o maior número hoje no estádio. Mas é verdade. O Danúbio, Moto, se você não sabe, ele não conseguiu uma vitória no grupo e a torcida tá descrente. A procura por ingressos lá tava ridícula, eu tenho certeza que não vai lotar não, o campo. E colocaram mais caro pros corintianos. Apesar, né? Então, mas tem muito corintiano que tá comprando ingresso na torcida do Danúbio. Sabe que não vai ter ninguém. Louco. Não, mas é verdade, sabe que não vai ter ninguém. O RG, perguntou com um placar feitinho, assim, em nome do Danúbio, né? Mas não vai ganhar de ninguém. Não vai ter como, não vai ter. Não, mas né, tava guardado. É que matematicamente, né, o Danúbio ainda tem chance, tá certo? Porque se eles ganharem quatro jogos, eles possivelmente se classificam. Bora, mas não dá, né? Não vão ganhar, tá na cara que não vão, né? Agora, o Corinthians vem a campo hoje com o Cássio, Wagner, Felipe, Gil e Wendel. Sim. Ralf. Boa. Elias. Jadson, vai confirmado. Renato Augusto. É, o Renato Augusto não tá 100%, mas vai pro pau, né? Emerson e Guerreiro. É, Bento, com exceção aí do Guerreiro, do Fábio Santos, que ainda tá lesionado, o Corinthians ele vai com força máxima hoje, cara. É a novidade do Guerreiro. Tem montando, a volta, né, aí do Guerreiro, depois de cumprir a suspensão. O Emerson aí também. O Emerson também. É bicho gente, né, a falar a verdade. Então depois o Corinthians ele vai pra campo aí com o que tem de melhor, viu, Bento? É, o Wendel aí ele não tem jogado mal, não, cara. É que eu acho que o Wendel ele peca um pouco na marcação. O Fábio Santos esquisito aí é melhor que o Wendel, mas o time do Corinthians aí vai com força máxima. Vamos pra cima dos caras. Rumo a mais uma vitória e o 100% aqui no grupo. Ô, mano, vou fazer o advogado do diabo e o papel daquele cara que torce a favor do Danúbio contra o Corinthians. Torce mesmo, o Danúbio é assim, tem que torcer. O Danúbio é assim. Dora mesmo, mané. Se o Danúbio, se o Danúbio ganhar do Corinthians, ele vai a 3. Se amanhã, no Morumbi, houver um empate entre São Lourenço e São Paulo, que é um resultado provável. Não. Não é difícil. Não é. Vai ficar os outros com 4 e o Danúbio com 3. Ele não fica tão morto. O Corinthians permanece com 3. Como é que é a história aí? Que história é essa aí que você fez? História simples. O Danúbio vence hoje. Vai a 3. Certo. Amanhã. Já ocorre, é difícil aí, ocorre, mas ocorre. É difícil. Eu tô fazendo aqui o papel do que torce contra. Amanhã empata. Amanhã empata. Os dois vão a 4. Fica 3, 4, 4, 6. As contas do Portugal. O Danúbio tá morto? Para, Portugal. O Danúbio, gente. Para. O presidente do Danúbio, pra quem não tem acompanhado a história do Danúbio, o Danúbio Domenico Gatto, ele tem um time que é teoricamente barato. Porque o Danúbio ele tava passando por uma grave crise financeira. E o próprio presidente falou, o próprio presidente deles disse que as pretensões do Danúbio na Libertadores da América são muito pequenas. Ou seja, ele já admite que não vai passar do grupo. O Danúbio, Domenico Gatto, fora esse jogo contra o Corinthians, ele ainda vai pegar o São Paulo, tá certo? Jogando em casa. Aí, vai pegar o São Paulo jogando em casa e encerra contra o São Lourenço fora. O Danúbio tá fora, gente. Acabou. Não dá. Só precisa saber, Domenico Gatto. É igual aquele cara que sabe que vai morrer, mas tenta puxar um pelo pé pra tentar, sei lá, derrubar e o cara fica pelo caminho junto com ele. Mas vamos torcer, vai que o jockey cai. E vazou também, viu, o Bento? Vazou o quê? Eu ia falar uma notícia aí. Do Corinthians, fala. Do Corinthians, não sei se é do Guerreiro que você tá falando, você ia falar? Não, com relação ao O Corinthians tá tentando fazer um acordo com o Guerreiro pra que ele possa ficar, mesmo que o contrato dele acaba dia 15 de junho, né? E aí eles vão prorrogar o contrato até 5 de agosto. Para final. Né? É pra esses casos quando a gente chega à final. Então, Mota, mas isso até daí... o fim da Libertadores, não vai precisar, com certeza. Não, viu, Mota? É que funciona, vai precisar sim, o Corinthians é o favorito. O negócio 15 de junho é a primeira semi, né, mano? É. Com relação aí à proposta do Corinthians, o Corinthians tá tentando uma prorrogação de contrato. Como funciona a prorrogação de contrato? Pela lei vigente no Brasil, você não pode fazer um contrato abaixo de 3 meses. Ou seja, o Corinthians ele faria um contrato de três meses... Mas após o término da competição, haveria uma rescisão contratual. Ou seja, liberaria o jogador. É uma manobra para que o jogador possa jogar caso o Corinthians chegue numa final. Mas o negócio é o seguinte, Bento. Eu acho que o Guerreiro, se ele não renovar com o Corinthians, ele não vai aceitar esse tipo de condição. Porque numa dessa ele vai pro jogo e se machuca, como aconteceu com o Luizão, num jogo contra a Portuguesa no Pacaembu, perdeu a chance de voltar para a Alemanha. Então eu acho que o Guerreiro não vai aceitar isso, mas vamos aguardar. E com relação ao Corinthians ainda, Domênico, vazou na internet aí uma suposta terceira camisa do Corinthians laranja. E é bom? É uma camisa aí que faz alusão ao terrão do Corinthians. Ela não é feia, não, cara. Não é feia. Parece a camisa de goleiro. Parece camisa de goleiro, acho que eu ia te falar. Parece camisa de goleiro. É, ela faz alusão ao terrão, por isso é laranja. E eu achei legal, cara. É que eu particularmente, Domênico Gatto, particularmente prefiro a do preto e branco. Né? Eu sou Corinthians até morrer e eu acho que as cores do Corinthians são preto e branco. E você que tá me ouvindo igual de laranja, eu vou dar um saco pra você chupar. Fala a verdade. Que isso? Cor de terra não é laranja. Mas essa camisa aqui não é laranja, não. Mas eu, particularmente, eu sou um cara muito tradicional do meu lugar. Eu sou preto e branco. Você é old school, mano. Eu sou. Mas essa camisa aqui eu não achei feia, não. Tradição é mais importante. Bom. Vamos ao Santos. Também joga hoje. Daqui a pouco. Um pouquinho, 7:30. 19:30. É, 19:30, joga. Copa do Brasil. Ah, também tem, E vai ter aquela, se tiver gol, vai ter o... Hoje tem um monte de jogo. Tem gol. Caso aconteça. Hoje e amanhã, jogos. Pode deixar preparado aí, então, hein? Tá, o Santos, viu, o Zaidão. Azedão. Depende do gol de quem. Você tá vendo, né? Tá aqui, ó. Escalado aqui o peixe. Como assim, gol de quem? Você tá louco? Ué, joga um só. Você tá louco? É coletivo. Quantos jogam? É coletivo, joga. Assim, Santos gol? E quem? De Londrina. Como assim, gol de quem? O Londrina não pode fazer gol? Não. Ué, porra. Não pode ser 3-1 pro Santos? Não. Um gol do Londrina? Não. Não, mas se tiver gol do Londrina, vai ter que ter. Já. Nós somos jornalistas imparciais. Já fala tão pouco do Santos. Não cai nesses barulhos. Essas bobagens. Comprando essas bobagens. Vai nessa aí. Zaidão, você acha que o Ricardo Oliveira chega a 250 gols hoje? Hoje, quantos faltam? Falta um pouquinho. O quê? Uns 20? Mais ou menos por aí. 20 acho que dá. Hoje? Hoje sim, Londrina. Brincadeira. Gol, brincadeira. Só que se fizer, antes da manchete, se fizer 20, deixa o Londrina fazer 19. Eu gosto de ver o Santos jogar, quanto mais jogos tiver, é melhor. Beleza. A volta. Fala com o seu Bento. Vamos lá, o Peixe vai a campo hoje com, vamos lá, gente. Vanderlei. Boa. Cicinho. Boa. David Braz. Vai. Werley. Vai. Boa. Vai. Victor Ferraz. Vai. Valência. Gente, quando eu falo vai, vai pra... O velho tá tenso, tensão, né? Boa. Pré-viagem. Lucas Lima. Boa. Quando viaja aí? Giovânio. Quinta. Boa. Robinho. Boa. Ricardo Oliveira. Boa. Tá certo. E agora o Azedão? É isso aí. Vai, Azedão. Você. Ah, perfeito. Vanderlei. Perfeito. Cicinho. Espetacular. David Braz. Lindo. Werley. espetacular. Victor Ferraz. Muito bom jogador. Valência. Jogo, melhor. Renato. Mas melhor. Melhor. Seleção. Quem? Não, eu jornalisticamente estou analisando. Ah, tá. Falta Lucas Lima. Falta um gol, viu, pro Ricardo? É, um gol? Então comemora já. Lucas Lima. Lucas Lima, ó. Melhor que Messi, que esses caras do... Ah, não. Ah, tá bom, então não pergunta opinião. Giovani. Pelo amor de Deus, mestre Cláudio. Não, é. Giovani. Giovani, fala direito o nome dele. Giovani. Ó, o que é melhor? Iniesta, Xavi e Messi ou Giovani, Robinho e Lucas Lima? Ah, mas nem vou discutir com você. Ah, então pronto, ele deu. E Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, o maior centroavante que o Brasil já teve. Infelizmente, o Dunga é idiota. Não. É isso. E o técnico Marcelo Fernandes. Não deu, né? Contra o patrimônio. Não deu. Nós é mais um varão. Maior. Para, vai. Ó, escuta aí. Nós é co-irmão. Sim, sim. Por isso mesmo que eu não vou deixar vocês passar essa vergonha. Nós é co-irmão, nós ajudou. Ajudou, é verdade. O Ricardo Oliveira é melhor que o Ronaldo Fenômeno? Hoje é. Vamos lá, RG. O Ronaldo joga. Hoje é. O Ronaldo joga. Domênico, você vai entrar nessa, velho? Hoje é. Mas eu vou voltar a jogar já. Tá melhor que o Ricardo Goulart, não é? Ele falou de todos os tempos, de todos os tempos eu vi. Isso você pula. Melhor que o Diego Tardelli, não é? É evidente. Melhor que o Tardelli? É muito mais. Nossa, vocês estão loucos, mano. Vai, ô Cementor. Usar o São Paulo. Recolou! Amanhã, olha só. Hoje, boas notícias. Deixa eu te falar um negócio. Boas notícias? Eu vou perguntar um negócio pra vocês. Você vai criticar, vai ficar falando. Não, deixa o seu Bento dar notícia primeiro. Fica na sua aí. Deixa eu falar de novo numa coisa. Fala, seu Bento. Agora é sua hora. Obrigado, obrigado, Mota. Esse município quer se meter em coisa. O negócio é o seguinte, hein? No lance ali que tentou jogar um pouco mais recuado, né? Não gostou, não é a dele. Falou que não gosta de ser segundo volante. Não, exatamente. Não está conformado ainda o time pra amanhã. Muricy ainda não confirmou o time. E o Tricolor fechou mesmo com o novo passador de camisa, tudo beleza, né? Uma 135 milhões por 5 anos, exatamente. 15 milhões em dinheiro e 12 milhões em materiais. É isso aí, né? É um bom dinheiro, hein? Valendo a partir de 1º de maio, a nova camisa será apresentada dia 7 de maio, né? Os preços aí são para a camisa aquela que o jogador usa em campo, que é igual a seleção faz o esquema, né? Você ela tá de fresco, tem um forro por baixo. R$365 e a camisa... Mas quanto? R$365. A de jogo. Tem me tompato agora. Pera. Vale? Não, porque tem um forro especial. É diferente, a tecnologia é diferente. Espera só um minuto. Só se for de ouro. Peraí, Domênico. De jogo, não é pra venda. Aquela que todos os outros times vendem. Essa ninguém compra. Mas que vale o cacete? O ingresso é 200. Dodô, mano, aquela, que todos jogadores, todos os outros times têm, todas as fornecedoras vendem, é igual a outra que vai custar R$220. Tudo bem, mas é a mesma. Caro demais. Ué, demais. É o preço. Quanto é o ingresso? Ué, qualquer camisa. Quanto Portuga, que é uma camisa oficial do Palmeiras, do Corinthians? Mas ninguém diz que é do Palmeiras é barato, mas do Corinthians falando que é caro. Não, é então, muito, mas uma lógico. Uma camisa de futebol, gente, vocês estão passamos a perder uma noção. R$349, ó. Mas é caro de... Quanto que é o salário mínimo? Vamos lá. Mas essa ninguém compra, Domênico. Peraí, quanto é o salário mínimo? É 700 e os... Não dá pra comprar duas camisas, mano. Mas, ô Domênico, só vendem por esse preço. Só vendem por esse preço, Domênico Gato, porque tem gente que compra. O torcedor vai lá e quer ajudar o clube, vai lá e faz o sacrifício e compra. Porra, mas é que tá, quando a gente compara, por exemplo, aí o preço da camisa na Europa, você vai numa loja do Real Madrid, do Barcelona ali, você gasta 80 euros numa camisa, tá certo? E você vai comprar um agasalho, o agasalho muitas vezes custa 90 euros. Tá certo, Domênico Gato? Comparado o salário mínimo espanhol com o salário mínimo brasileiro, todo mundo sabe que nem se compara. Não representa absolutamente nada uma camisa de um clube oficial lá na Espanha, ou na Inglaterra, ou então na França, em qualquer lugar que você queira. O Brasil é realmente muito caro. E aí fala, mas a carga tributária aqui do Brasil é muito alta. Mas é isso, mas é aquilo. As camisas não são fabricadas aqui. Por mais que você pague imposto, daria, se o clube quisesse, Domênico Gato, para fazer uma linha mais em conta. Nossa. Mas, infelizmente, o brasileiro, diferente do povo americano, o brasileiro é conivente. O brasileiro vai lá e compra. Ao invés dele sabotar a empresa, ele exatamente quer saber se divide. Se dividir e couber no bolso, lógico, o parcelamento, vai vender pra caramba. Ele não tá nem aí se no final do financiamento ele vai pagar 4 vezes o valor da camisa. Dane-se, né? Ele quer saber se cabe no bolso. Se couber no bolso, e aí é o seguinte, se eu não conseguir pagar também, A conta o cara vai fazer o seguinte, pagar 90 euros na Europa, né? Por exemplo, da última vez que eu fui, eu comprei do Real Madrid. Você paga 90 euros. Aí, você faz a conta vezes... É que 90 euros, pode colocar quase 4. É, vai dar quase o preço do real. Mas é que lá esse preço é ilusório, Motinha. Porque você tem, por exemplo, vai, custa 90 euros, Domênico, a camisa é pelada. Aí você quer colocar um número, é mais 10 euros. Você quer colocar um patch lá da Liga Espanhola, mais 10 euros. Se o Barcelona tivesse sido campeão mundial, quer colocar o patch do Mundial, mais 10 euros. Vai 120, 130 euros uma camisa. É, faça você mesmo. É, que é o mesmo, vai dar o preço do Brasil. Mas só uma observação. Eu não entendo, mas só um palpite de curioso. Precisa ver também, porque quando se fala em importação, ter a ideia de que isso pode custar mais barato, acho que não é tão simples. Não, assim, é difícil. Porque tem as taxações, né? Tem impostos. Sim, também. Claro, RG, é claro que tem as taxações. Né? Mas, por exemplo, se você pegar qualquer produto de empresa gringa, então, mas vê onde é fabricado. É China, Taiwan. Sei, é tudo no mesmo lugar. Vê se é fabricado nos Estados Unidos. Vê se é fabricado na França. Então, eu sei, mas eu não sei para trazer isso num número para cá. Entendeu? Uma empresa que está patrocinando, um clube oficial, não sei como é. Não, que geralmente é elas fazem acordo com uma indústria brasileira. Manda costura na Bolívia, pô. Olha, mas não importa. E, a minha opinião, é caro para a Bolívia. Acho que é caro. E é caro, é caro. Ué, mas todo mundo vende. Né? É o mesmo preço todo. Tem uma pergunta para vocês. É coisa rápida, bota. Até corintiano, tô falando. Não, é só uma pergunta. Porque toda hora eu fui lá no Sport TV, eu respondo as pessoas. Fala de futebol. Puta, e a pergunta, garoto. Até da lição do... Não, para, vai. Horas. Quem? Daqui a pouco tem Laura Miller aqui. Deixa eu acabar de falar do São Paulo. Quem foi, garoto? Olha, o Luiz Fabiano. Você entendeu? Você não entendeu minha pergunta, garoto? Você entendeu? Nem imita mais o cara, mano. Tá te torrando. Muito bom. Não quer responder a pergunta. O cara tá te fritando, né? Então o Serginho vai embora e volta. Serginho vai embora e volta. Já. Ninguém te convidou pro casamento. Fica aí, ó. Nem ninguém da produção. É, nem ninguém. Tá bom. Uhum. Foi até a tiazinha do café lá, mano, da produção. Ela tá comigo há 20 anos, esse humorista idiota que faz o programa, já me fez brigar com o Mano Brown. Então, tá vendo? Então, dele, tem que ir no casamento. Olha, o Luiz Fabiano treinou, viu, seu Bento? O Centurion. Também treinou, e o Souza também, então não há dúvidas, assim, né? A única certeza é que o Dória não vai pro jogo. Agora posso fazer uma pergunta pra você, agora fala, mano. Vai pro jogo amanhã, mano? Vou. Ingresso comprado já desde o primeiro lote. Pedi pra você pra não ficar vaiando, enchendo o saco de jogador. Não, lá no campo a gente apoia. É, depois do jogo você pode encher. Depois sim. E as camisas e até agora tem que comprar o ingresso, tem que ir, a torcida tem que deixar de mimimi. Tem promoção, tem que lotar o estádio. Peraí, tô dando recado pra torcida, Murici. Abaixa o dedo. Tem que lotar o estádio, tem que deixar de mimimi. Comprar o ingresso, porque agora vale por dois. Então não tem desculpa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Camisa cara aí, vem com o jogador junto. Ué, pra pagar. Pra pagar o seu salário. Pagar salário dos jogadores bons, tem que ter camisa cara. Tem que ter nada, Motinha. Você tem que pensar no torcedor. Você não tem que ficar pensando mas o torcedor aí também no clube. Mas o torcedor tem que também pensar no clube. Ué, como é que o clube tudo vai bem, pagar mas você vai estuprar cara? O torcedor? É isso que você está sugerindo? Eu acho que nessa história da camisa... Compra quem quer, mano. Não é questão de comprar quem quer, porque muitas vezes o cara fala, tem que ajudar o clube. Mas como é que você tem uma linha mais básica, mano? Mas é que tá, Motinha, se o cara quiser a camisa oficial, ele tem o direito de ter também. Mas não dá pra gente ficar passando a mão na cabeça e justificando o injustificável. Mas vai mudar? Ué, deveria. Ué, você tá na mídia, tem um microfone na frente, você deveria combater isso. Não, eu não sou da indústria, não cobro. É questão de você da indústria, você não é torcedor? Os cara, mas eu vou falar o quê? Mas você deveria falar, tá caro e deveria baixar preço. Mas eu nunca vi ninguém vir aqui falar sempre falamos Nike, das outras empresas. Quando a gente vai falar algum valor aí de camisa, a gente sempre questiona aqui e fala caro. Mas eu tô falando que tem que pagar. Mas você tá justificando, você falou, tem que pagar. Não tem que pagar, o torcedor tem que se mobilizar. Não, eu falei, quem quiser vai pagar. Mas não é assim, eu acho que principalmente quem trabalha na mídia não pode ter um pensamento tão conformado. Você tem compraria, mano? Eu não compro. Uma camisa do Corinthians nesse valor aí? Mota não, Portuga. Ah. Eu teria condições hoje, graças a Deus, de ter uma camisa oficial, mas eu acho um absurdo esse preço. Acho um absurdo. É extremamente caro. Achar absurdo é uma coisa, mano. Agora, poder comprar, se eu puder comprar, eu compro. Mas aí tem que pensar nas pessoas que não podem comprar também. Você compraria, mano? Eu tô ajudando meu time, eu compro. Eu compraria. Por exemplo, do Rogério Ceni, eu compro sempre. É igual aquele cara lá. Eu não passo fome, mas eu tô me lixando pra quem passa. Não é assim. Não é. Temos que pensar num bem comum. Aí você tá falando da boca, tá falando coisa errada. Não, não tô, não. E digo mais, ó, mandar um abraço aqui também pro Fábio, o pai da Namon Tagner. De quem? Namon Tagner, nosso ouvinte aqui. O pessoal tá fechando o resort do Estádio 97 agora. Ah, que resort. Beleza. Nós vamos falar daqui a pouquinho do resort do Estádio 97 também, né? Fala agora do Palmeiras. Vamos lá. semana tranquila. O Palmeiras joga no final, né, de semana, né? Tudo certo? É, vai ficar vendo aí de camarote os jogos da Corinthians, Santos, aquela coisa toda. Eu vejo isso com bons olhos. Oh, exatamente. O Vardívia, que agora o assunto também da semana é o Vardívia, né? Ah. Ele vai mesmo pro Chile, não vai ter jeito, sem mesmo jogar no Palmeiras. Hoje o Luxemburgo falou dele. O Luxemburgo falou uma coisa interessante. O que ele falou? O que ele disse? Contrato de produtividade pro Valdívia, ele acha justo. Justo? Acha justo. É, ué. Aí, uma das coisas que foi perguntada do Valdívia. Isso significa que eu tenho que descontratar. Exatamente. Eu tô falando que acho justo. Dentro da filosofia nova do futebol, e com o jogador projeta pro time. Não que eu vou contratar o jogador, certo. É outra situação. Quem não acha justo é o Vardívia, né? De resto. É, ele não gosta. Ô, professor, não. Então, mas ele não gosta por quê? Porque sabe que não joga, chinelinho. É, então, é a que a Vata dizendo. Professor, que novela acaba primeiro? Guerreiro ou Valdívia? São coisas do futebol, são coisas que pertencem ao futebol. O Valdívia é difícil pra ele vai ficar. E o Guerreiro tem que achar no mercado. O modo pra ele se enquadrar dentro do futebol brasileiro. Que se não for com isso, não deve jogar em outro clube também. Isso é a minha opinião. E tá com saudade lá. O Jesus fez gol, viu? Não tá bem lá. Jesus fez gol? Ele acabou de fazer no treino. Gol no treino? Para, vai. Pra vovô. Mas você tá também. Mas a informação não é. Mas tá jogando se tiver outra, fala outra. Tô falando as que tem aqui. Jogo é treino. Tava no Santo André e tava perdendo. Aí ele fez o gol. Fez o gol. Então, vou te dar outra notícia. O Cruzeiro negou que esteja atrás do Valdívia. Ah, então o Palmeiras tá mentindo? Mas tinha interesse. Mas foi o Valdívia que falou isso. Não, o Cruzeiro negou, falou não, que não houve proposta. Mas não falou hoje, mas ontem lá falou que teve interesse. Mas o Palmeiras ele não falou que o Cruzeiro tinha interesse oficialmente? Não, então oficialmente... Mas o Palmeiras disse isso, não disse? Então, Palmeiras, disse? E um cara lá dentro do Cruzeiro, eu esqueci o nome, eu li numa... Mas a nota falou, oficial não, tinha interesse, agora não tem mais. A nota oficial do Cruzeiro falou que não procurou por Valdívia, não teve interesse pelo Valdívia. Você conversou com uma Raposa de Belo Horizonte? Não, ele falou assim, na mídia, no site, eu li aqui de manhã, aqui pela manhã. É verdade, lá no México, meteram um apelido no Ronaldinho de Robaldinho. Robaldinho? Ah, não joga. Agora ele tá fazendo clipe, sabe? Deu de artista. Meteu uma de louco, né? Mas também já era, viu, RG? Esse já foi também, não tem jeito. Como é que tá, velho? O cara contrata um Ronaldinho Gaúcho, final de carreira. Sabe que o cara vive em balada, quebrando na noite, Domênico Gato. Quer esperar o quê do cara? Não tem jeito. Vai pro inferno, né? Vai jogar no Querétaro. Antes eu só queria falar uma coisa, entendeu? Você viu a Carminha ontem virou aprendiz. Carminha? Carminha ontem Maria de Fátima deu um show. A Maria qual o nome dela na novela agora? Ela tá com o nome de Inês agora, mas Inês. Ela continua sendo a Carminha. Tá bom. E a Maria de Fátima é a Beatriz. Vou falar uma coisa, Fernanda Montenegro tacou um beijo na outra vovó, hein? Natália Tinder. Lindo beijo, lindo beijo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui algumas coisas do Resort do Estádio 97, certo? Vamos explicar para as pessoas o que significa, como é que funciona o Resort do Estádio 97. Daqui a pouquinho também, e vamos repetir sobre a promoção do torneio de pôquer, hein? Você viu, segundo cara? Segundo torneio de pôquer vem bola, aí hein? Também, tá certo? E também vamos com os ouvintes participando. Hoje é dia dos ouvintes virgens, que nunca ligaram, não é verdade? No 32847097. Lembrando que o Estádio 97 vem em nome de... Deixa eu ver aqui, do Grupo Esser, né? Um nome construído com história. Também em nome de BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Em nome de Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Agora o Mano vem com um recado importante da Polo A, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar, amigão. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você poderia estar no lugar da Torre Eiffel. É isso aí, Willis Carrier. Você é um monstro. Acesse aí, amigão, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo. estamos combinados, né? Com Apollo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão! Olá, participação dos ouvintes agora, 3247-1977. Lembrando, ouvintes virgens apenas. Os famosos ouvintes que nunca conseguiram ligar por aqui, hein? Lembrando que quem ligar aqui dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano, hein? Vamos lá! Olha os robôs. Dedinhos virgens. Alô! Olá! Alô! Quem fala? Márcio. Alô! Tudo bem, Márcio? Alô? Tudo bem? Tudo bom, Márcio do que é o nome completo? Alô? Márcio André de Oliveira. Márcio André de Oliveira. Alô. E quantos anos, Márcio? 4.0, Dodô. Opa, 4.0, RG número 2. Terça-feira. Terça-feira. Hoje é comer dobradinha hoje, nossa, que delícia. Eu fiquei em dúvida, Domênico. Dúvida? Não, qual a dúvida, né? Com relação ao dia, a data do... Eu sei que hoje é março, nós estamos em março, né? Mas é... Ah, sensacional! 17, 18... Ah, mas isso é previsível, hein? Então, gente, a música são as águas de março fechando o verão. É, boa hora, hein? Eu não sei quando que é que você vai, RG, para a promoção do avião do estádio. Quando que sai o avião? Quinta-feira. Agora? Quinta-feira. Por volta das 17. E depois volta quando? Só retorno ao estádio 97 em 13 de abril. Mas como é? Olha, eu vou dizer uma coisa, RG número 2. Cala a boca, desgraçado. O programa... Não, desgraçado. O programa ficará desfalcado dessa salvada de hora durante alguns dias. Isso empobrece o programa. É, vai deixar opinião. Algumas prontas. Vai empobrecer o programa. Mas e a praça? Como é que a gente faz? Todos vocês aqui têm alto capacidade RG, de salvar a hora e salvam brilhantemente. Mas não vai ter aquele cara entrar no ar, fala a idade e você salva a hora. Não vai ter. Eu posso falar uma coisa. Fazia falta, mas você é chato, hein? Do nome do cara, posso falar? Desse nome do rapaz aqui? Mas onde você tava? Você não tá no Potter? Assim, não, agora na Série B. Você tá no Potter? O Potresta também eu tava aí, ganhei 35 conto pra mim. Ah, você ganhou pra vir? Não pode ser. Ganhei. Sexta? Ganhei. Ah, ganhou? Não conto não. E o pão com mortadela? E o pão com mortadela é uma... RG, quem que vai ficar na praça, hein? Mas aí é fácil encher. Puta, mas você é chato, hein, cara? Eu posso contar uma pra você? Pode. O dia mais feliz da sua vida. Quem é mais chato, RG? Cala a boca vocês aí. O dia mais feliz de sua vida. A minha? É. Foi quando o Marco pegou o pênalti, né? O pênalti do Marcelinho. Márcio, Marcelinho acerta o gol. Márcio, Marcelinho acerta. Márcio, você tem que escolher. RG, quem é mais chato? Carlos Alberto ou o Ceará? O Ceará. Você tá com a, você tá no penhasco. Fica quieto. Você tá com a mão no penhasco ali, RG. Tá pra cair. Você tem que largar um. Não, tem que salvar um. Largar. O Marcelo, porra. Não posso dar uma voadora e mandar os dois pra casa dele. RG, o Marcelo quer saber quem vai ficar no lugar. Márcio. Oi, fala, Dudu. Mas você mora onde, meu velho? Eu moro na freguesia do Ó. Freguesia do Ó. É verdade. Benjinha. É do lado do Portuga. Benjinha. Cadê a Benjinha? Ah, eu já tô muito cansado. Mas é ridículo. Vem, vá, de novo. Vai dar outro perdido. Ah, com certeza. Ô, Márcio. Em falar em freguesia do Ó, vou falar de novo. Vou dar pra arrumar a inundação do Antônio Menores Bonilha, ali em Vila de Poplar. Tá. Que passa no Portuga. Inunda sempre. Diga, velho. Ô, Portuga. Eu vou num botequinho ali, bem na travessinha da Bonilha ali, cara. Pertinho da sua casa ali. E você vê quando chove aquela porcaria, como é que a gente fica, né? Nossa, é horrível. Tá pertinho é ali, Bordô? É, toda vez que chove, alaga aquela porcaria. Você mora ali porca. Perto? Moro lá perto. Mas Você é casado, Belinho? Eu sou casado. Então vai pra casa, porra. Fica fazendo o quê em boteco, seu louco? Não. Vou de sexta-feira à noite, quando eu saio da faculdade. Ah, bom. É bom boteco. É. Boteco é bom? Dia, não. Tá bom. E o time, brother? Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, amigão. Fala, mano. Daqui a pouco tem Corinthians e Danúbio jogando lá no campo do Defensor, cara. Que zona, hein? Um estádiozinho pequenininho, tem uma arquibancada de circo. Meu Nossa, Deus do céu. Eu tava assistindo hoje a Fox, é o programa de vocês aí, né? E eu vi o Tite dando entrevista debaixo da arquibancada, cara. Coisa horrorosa, mano. Ah, o estádio é pequenininho, acanhado, mas é um estádio legal, cara. Deve ser bacana jogar num estádio assim. Eu fiz isso pra dar sorte, eu tenho essa coisa. E o Tite falou mesmo, até falou sobre isso também, mano. E ele falou que não pode usar isso como desculpa se o Corinthians fizer um mau futebol, né? Isso aí não pode ser. Entre um mau futebol. Mal, eu falei, Tom. Tu não sabe falar. Quem fala diz alguma coisa pra alguém substantivo. Então fala aí o que ele falou. Então vai, mano. O que você falou? Falar. Deixa o ouvinte falar, tu fala muito. Eu? Ele tá falando que vai jogar pelo empate, mas é só pros caras pra perder a confiança do time dos caras, né? Não, mas eu acho que vai jogar pra ganhar, sim. Oh, mas eu também acho, porém, se ele tiver chance, ele vai matar o jogo lá. Mas trazer um mal. Se você trouxer, por exemplo, aí um empate da Argentina, ou do Uruguai, ou talvez da Colômbia, ou de qualquer lugar que você for jogar fora de casa na Libertadores, não é mau negócio. É que dependendo das circunstâncias da partida, vamos supor, o time da casa tem dois jogadores expulsos e você cria talvez 10 chances reais de gol e você traz um empate, é ruim. Mas matematicamente falando, Libertadores é isso. Traz um empatezinho de fora, quem sabe aí numa bola parada consegue uma vitória e ganha em casa. A obrigação é ganhar aqui dentro, cara. E o Corinthians, ele tem feito essa obrigação, né? Porque quando o Corinthians joga na arena, é muito difícil de ser batido, cara. O Corinthians jogando na arena, Corinthians, Motinha, pra terror dos adversários, o Corinthians tem um aproveitamento de 83%, tá velho. Né? Ninguém ganha do Corinthians lá dentro. Quantos jogos? Muitos. Já? Não, para. Muitos. Mas muitos. Fala, 11. O Corinthians só tem uma derrota. 11 jogos. Tem mais. Tem mais. 13. Tem mais. É, eu vi do jeito que o Red Bull ficou com medo, viu? É. Ficou mesmo. E tem um time chato também, né, Libertadores. Eu tava assistindo os jogos dos outros times, cara, que é um time que é meio embaçadinho, viu? Pra falar a verdade aí de times aí que eu vi que estão bem, você tem o Racing e tem o Emelec. Você dá o azar de fazer um jogo fora mal aí, mano, aí complica. Tem os times mais complicadinhos, esse Santa Fé, o Colo-Colo, os times do grupo do Atlético estão bem, o Estudiantes também é um time duro. O Racing perdeu pro Sport Cristal. Agora eu vou te falar uma coisa. Um bom time, o Racing. É o que eu falo pra pegar time argentino, estude antes. É boa, professor. Boa piada. Boa, professor, deixa eu falar o seguinte, professor. Eu acho que você tem que ir pra Libertadores. Obrigado. Você tem que sentir o jeitão do jogo. E dá pra você, realmente, impor seu jogo lá, os caras. E até meter vencer, um, dois, né? Ou três, você tem que fazer um jogo. Agora, dependendo do empate é o lógico, né? Agora, o que o time dos caras hoje joga tudo... Hoje, no vestiário dos caras, a conversa é essa. Ou é hoje ou não é mais. Tem que tentar ir pra cima do Corinthians. Ô, amigão. Ô, mano, deixa eu te perguntar. Fala, mano. Você não acha que o Guerreiro já tá meio que acertado com algum outro time, tá jogando pra torcida, falando que quer ficar e realmente ele quer esperar acabar o contrato pra ele pegar a grana todinha pra ele? Olha, meu, pra falar a verdade, eu acho que quando o cara quer ficar, quando o cara tem essa predisposição, fala, não, eu desejo ficar realmente... Ele abre uma negociação. Ele chega pra diretoria e fala, não, eu sou um cara flexível, vamos ver o que fica legal pra mim e pra vocês. O cara senta e tenta resolver. Pelas informações que chegam pra gente, é que o Guerreiro ele tá irredutível nessa pedida de 7 milhões de dólares. Eu, particularmente, acho que ele, por estar irredutível nessa pedida, ele deve ter alguma coisa engatilhada. Falam que na Alemanha ele tem duas possibilidades de estar jogando ou no Hamburgo, que é o time que ele atuava quando ele veio pro Corinthians, ou voltar pro Bayer Leverkusen, tá? E tem uma possibilidade, quem sabe hoje, também da Itália. Abriu-se um leque aí, dizem que ele tem uma boa proposta aí, que vão oficializar essa proposta para ele, não pro Corinthians, porque não valeria a pena hoje a Inter de Milão fazer uma proposta para tirar o jogador do Corinthians, sendo que no meio do ano ele sai de graça. E o meio do ano, todo mundo sabe que é a janela forte da Europa. Então, amigão, eu acho que o Guerreiro já deve ter alguma coisa muito boa na manga, porque a partir do momento que o cara já tem 31 anos de idade, tá certo? É um cara que tá exigindo essa quantia e não abre mão dela... Alguma coisa tem, porque se o cara não tivesse nada engatilhado... Já deve ter alguma coisa. Se ele não tivesse nada engatilhado, possivelmente ele ia sentar pra negociar e tentar rever o valor. E, mano, uma outra coisa que foi falada também, ele foi oferecido à Inter de Milão. Só que a Inter de Milão deu a seguinte resposta. Deu a seguinte resposta. Vamos esperar. Acabei de falar isso, porque... Eles não decidiram que sim ou não. Não, mas a Inter ainda não decidiu. Mas é isso que eu falei, a Inter, ela não vai fazer uma proposta hoje pra tirar o Guerreiro do Corinthians, sendo que no meio do ano ele sai de graça. Eu pensei que você tinha falado dos times da Alemanha. E a Inter, oi, amigão, que isso? Não deve trazer porque tem o Icardi. Você tá onde, amigo? Ô, amigão. Tá no Porto? Oi. Onde você tá? Hoje a nossa dupla principal de ataque volta, hein? Sheik e Guerreiro, os dois que tem o contrato que vai só até o meio do ano. Mas os caras jogam bola, hein? É, eu tava ouvindo que eles vão tentar fazer alguma proposta aí, né? Pra entender até o final do estender o contrato, é porque quando chegar na semifinal, os caras não jogam, né? É, o que o Corinthians agora não fazer... tem o tanto de contrato que renova com o Sheik. Porque se fizer que nem o ano que ganhou a Libertadores, ele jogou muito no ano da Libertadores e depois não jogou mais nada. Então, mas é assim, amigão, eu também acho que quando o jogador ele tem uma renovação de contrato, muitas vezes comoda, o cara vai, né, pra sombra. É igual aquele gato de armazém, depois que ele come, ele dorme. Um jogador não é diferente. O Sheik, o segundo semestre dele foi muito ruim. Ele ganhou a Libertadores, ele foi protagonista, mas o Campeonato Brasileiro ele andou. E no Mundial ele também não foi bem. 2013 pro Sheik foi muito ruim também. tá certo? Ele foi emprestado em 2014, talvez aí o fato dele ter ido jogar no Botafogo, ter, como é que é aquela do Botafogo? Ter passado fome. Hã? O Botafogo e o Sheik, a única coisa salvável é o quê? Não, na época do Botafogo lá, que o Sheik atuava lá, o Botafogo era igual o Bob's, salvava o Sheik. Mas o negócio é o seguinte... Gostei dessa. É verdade, gente, mas o negócio é o seguinte, com relação ao Sheik, eu acredito, Motinha, não é uma informação, é feeling. O Sheik já tem 30 e todos anos, tá certo? Oficial. Oficialmente tem 36. Então o negócio é o seguinte, tá na cara que ele vai querer fazer um último contrato pra forrar de vez aí e ficar tranquilo o resto da vida. Tá certo? Coisa que ele já deva estar, mas ele no mínimo vai assinar por... Ah, isso é certeza, Felipe, tem que encerrar a carreira. Ele vai talvez aí assinar mais um contratinho aí de 2 anos, quem sabe 1 ano e meio, no mínimo, pra poder encerrar a carreira. Duvido muito que ele aceite uma condição do Corinthians aí de assinar um contrato por 6 meses aí, pelo menos até dezembro. Eu acho que ele vai forçar uma renovação pelo menos de mais 1 ano e meio. Mas você falou que 2013 foi ruim pra mim, irmão? É. Tu sabe quanta suruba eu fiz em 2013? Ah, não! Mas será que os caras vão querer abaixar o salário dele? Se um contrato mais longo? Ele não vai pagar mais do que ele já ganha. Eu acho que o Corinthians não fica com o Sheik. É, eu acho que isso daí é questão de conversar. Eu também acho que não. Eu penso assim. O empresário do Sheik falou que até agora eles não conversaram a respeito de valores e que ele não tem como afirmar nada, sendo que nada foi proposto a ele. Vamos pôr. Mas eu acho que é que complicado também o jogador que já tá acostumado com a quantia, no caso o Sheik, que ganha 520 pau por mês. Deixar de ganhar. Chegar e falar, ó, Sheik, agora tem 300 pau, se você quiser o último contrato aí, se chorar muito, 350. Mas, mano, ele tem que também saber que já se tiver proposta de outro clube, ele vai. Ele tem que saber que ele tá numa idade avançada. Fora do Brasil. Ele tem que saber que também tá numa idade avançada. E outra coisa, vamos pensar no melhor dos mundos pro Corinthians. Vamos pensar que o Corinthians ganha a Libertadores. Aí eu acredito que propõe uma renovação dele ou por mais 6 meses ou mais 1 ano para ele jogar o Mundial. Aí eu acredito que o Corinthians se coste para tentar renovar com ele se ele for importante na Libertadores. Agora, se não, sinceramente, mano, o cara já tem 36 anos de idade. Mas é boa, Portuga. É, o jogador não tem que partir do, não tem que partir do jogador, o bom senso. Em saber que ele tem 36 anos e que ele ganha muito e que ele tem que reduzir o salário. Ele sabe tudo isso e eu duvido que ele aceite, por exemplo, ganhar menos. Então... A primeira coisa é o cara, não, porque, pô, eu tenho importância aqui dentro do elenco. Você acha que algum clube pagaria? Cabe ao clube, cabe ao clube, Portugal. Aí que tá, é oferta e procura. Se eu tenho um carro, tá certo? Que o preço de tabela dele vale 10. Se eu tô pedindo 11 e tem quem pague, eu vendo por 11. Mas você acha que vai a partir do momento que eu peço 11 e ninguém paga... Eu tenho que começar a olhar o mercado e ver como é que tá funcionando a coisa. Mas você acha que tem algum time, mano, que pagaria 500 Portugal, sempre tem. De 36 anos? Sempre tem. Um louco. Ainda mais se o Sheik for protagonista nessa Libertadores, assim como ele foi em 2012, você pode ter certeza que terá algum clube aí querendo pagar esse sempre valor pra ele. Sempre tem um louco. Ô, mano. Sempre tem. Entre Tobias. Mano e ouvinte. Se você tivesse escolher entre os dois, Tobias também, responde. Tem que escolher entre os dois, Sheik ou Guerreiro pra renovar. Ó, oh, Motinha, hoje... Escolher, só pode escolher um. Hoje, Motinha, eu acho que o Guerreiro, ele é mais importante. O Guerreiro, sem dúvida. Eu, particularmente, concordo com o Vinte. Eu acho que hoje o Guerreiro, ele faz uma função no Corinthians que o Wagner Love ainda não consegue fazer. Você conta que ele é mais jovem, O Corinthians, na posição do Sheik, ele tem algumas opções ali que são muito boas. Você tem o Steven Mendoza, você tem o Malcom. Tuponzinho. Tá, são jogadores aí que eu acho que podem aí suprir a ausência do Sheik. Agora, na condição do Guerreiro ali, tudo bem, o Wagner Love é um jogador que tem potencial... Na hora que ele começar a realmente entrar novamente no perfil do futebol brasileiro, participar um pouco mais, até melhorar um pouco o condicionamento físico dele, eu acho que pode ser talvez um jogador da altura do Guerreiro. Mas hoje o Wagner Love ainda tá baixo. Ô, mano, você já Tobias? Passou frio na floresta? E o Tobias? Não, Tobias? Não. Você Tobias agora, deixa ele falar, ó. Não, ele já respondeu. Não fala em cima dele, que a gente não ouve. Ele prefere o Mendoza, meu. Ah, mudou? Vai, tá bom. Ah, vai. O que ele falou? Não, tá bom. Ele concorda com o Mano, mas ele não concorda com o ouvinte. O ouvinte falou o quê? O ouvinte não falou nada. Mas é isso aí, amigão. Manda seu placar, então. Corinthians e Danúbio hoje, o time do Corinthians. Manda aí, Coringão jogando fora, hein? Quanto? 2-0. Coringão jogando fora, vai meter 2 cocos lá, Motinha. Reza pro Corinthians, mano. Vai tomar gol desse Danúbio. Reza pro Corinthians, tá louco. Reza pro Corinthians. Agora, mano, deixa eu aproveitar que o tema é o timão maior do mundo. Chupa todo mundo aqui. Sim. Queria perguntar pro Domênico Gato, que está um pouco... Pra mim? O que que tu achou da declaração do Zé Roberto que o Palmeiras não é grande? Porque é grande. Não, ele falou hoje que não é. Quem que falou que não é? Tá, o Zé bom. Roberto falou, e o Dudu disse que fez errado, devia ter verdade, ido não é grande, é gigante. O Dudu disse que preferia ir pro Corinthians. Ele tá querendo que tu plantar acha? Coisa. Esse que tu é... acha? O que que tu acha disso, Domênio? Eu acho que você tem que calar a sua boca. Ah, Marcio. Não, Domênio. Marcio, e manda abraço aí, vamos lá. É, respeita, tá, já falou muito. Tu tá respeita o último campeão da Libertadores. Não, você fala muito, fala muito. Vai, Marcio. Ô Dudu, um queria dar um abraço, mandar um abraço pra você, que na festa de energia... Você foi mó gente boa, parou com todo mundo lá pra tirar foto. Ó, o Domênico é sempre educado. Aí, ó. Parabéns. É assessoria de imprensa do Domênico que manda. Vou mandar um abraço pra todo mundo aí da equipe, que eu fui uma vez no programa quando era na Doutora Arnaldo. Doutor Arnaldo. Faz tempo, hein, cara. Pô, precisa voltar, hein, mano. Faz tempo que a gente saiu de lá. É, lembrança. Não, mas eu tô ouvindo sempre. Boa. Sim, um abraço era pra Maria, da Freguesia também. Freguesia. Uma cadeira de roda aí que também sempre prestigia vocês. Valeu, o mano. Patrick aqui, eu amo ela pra minha esposa, a Samanta. Aê, Samanta, até hoje, hein? E cuidado no boteco lá. Muito obrigado aí pela audiência. Juízo. Falou, meu velho, um abraço, viu? Juízo no boteco. Um abraço pra vocês. E vai, valeu, Corinthians, mano. Vai, Corinthians, mano. Hoje é nós, hein? Vai, Corinthians. É nóis. Jogando fora, vão passar o trator, velho. Olha, pô. Então tá bom. Seu estádio 97 na Energia 97, em nome também aqui, te vê do Grupo Esser, um nome construído com história. Vamos ver algumas mensagens chegando também pelo aplicativo, hein? Vamos, juízo. Agora vamos falar do resort do estádio 97. Juízo, polêmica, tá? Juízo. É, você, muita... Lenda, você viu as confusões que você arrumou? Eu? Agressivo, é. O cara, eu arrumei confusão? Nunca arrumo confusão. Não, é, você briga com todo mundo. Não, você eu? Não. O que você lê que arruma. É desagradável. Deixa eu ver aqui, peraí. Moleque de colégio. Não, mas eu não, é o ouvinte que tem culpa. Que culpa tem, ó? Você só arruma. Tem culpa confusão. Eu? Você tem só arruma. Ah, tem, time. O Tonga falou que tem. Olha lá, olha lá, quem tá falando. Safada tem. Eu tenho você. Ah, também. Depois você aqui. Não. Você acende a fogueira e me esquenta a comida. Então, se tem culpa, se tem culpa, eu de. Tem um bem ouvintes... grande aqui pra você. Não. Tá tudo no teu nome aí. Não. Ó. Sombra. O Sombra não tá, hein? Ai. Ah, Bel, você falou do resort? Onde tá o Sombra? O Sombra, o cadê Sombra? O Sombra? O Sombra? Ah, Bel. Cadê o Sombra? Baixinho não veio. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, então tá explicado. Ele tá muito irritado, é melhor. O Bar poderia pegar o áudio de qualquer dia. Deixa eu ver aqui. Não. Aí, tá vendo? O RG que falou pra não ler. Tá vendo? Você começa. Não vou ler. É melhor, vai por mim. Deixa eu ver aqui. Valeu, amigões, pelo par de ingressos que vocês me deram pra eu vir os Paralamas sábado. Foi e show. O Dodô, como sempre, tava tocando muito lá, um chupa mano Edu Tricolor. Quem mais aqui? Ô, Domênico, deixa eu pedir só pro Mota mandar um beijo aqui. Uhum. Motinha, manda um beijo aí pro Fernando do Táxi do Rogério. Beijo, Fernando do Táxi do Rogério. Ô, mas que confusão. O cara tá querendo te pegar, Motinha. É, faz bandeira 3, é. Deve fazer. Ô, Domênico, você tocou muito final de semana? Aguinaldinho. Tá comigo ou com a tua mãe? Você me deixou chateado só, agora. Não, a tua mãe falaram pra mim que chama Domênica. Tá. Eu não tenho culpa. Você que está falando comigo. Você. Você tocou muito no final de semana? Fala. Tá. Olha lá. O que é? Você tocou muito no final de semana? Não, eu discotequei final de semana. Tocou bastante? Não. Discotequei final de semana. Aguinaldinho. Com você. Pegou de bandeira 3? Cuidado, vai lá. Pegar de bandeira. Ah, taxista. O Aguinaldinho gosta. Eu gosto do mastro da bandeira. É, gosta. Do escapamento. Inclusive, eu quero deixar a mensagem pros taxistas da estação Butantã. Que é umas 8h20 eu vou precisar de táxi. A bandeira 3? Não, é verdade. Você vai estar vestida como, Aguinaldinho? Se alguém quiser me ajudar, me dirá. É de camisetinha rosa hoje. Não, o Rick descaracteriza o personagem. Tá bom, desculpa, menino. Vai lá. Amigão, vocês são demais. Parabéns a todos pelo excelente programa. Dodô, manda um abraço aí pra rapaziada do... Ah, esse aqui é o Portugal deve ter jogado contra. Será? Leões Futsal da cidade de Ademar. Não, aí é longe. Não? Lá da Zona Sul, que nesse sábado completa 10 anos meu de vida. Meu negócio é Zona Norte. É paintball isso aí. É, porra, não dá. Futsal. Quem mais aqui? Boa noite, senhores. Futsal, jogo de guerra. Futsal, quero mandar um abraço pra um time antigo, nem sei se tem mais. Ah. Leão do Morro da Vila Maria, que joga na quadra do Snoop. Lembra, mano, quadra do Snoop? Sim, opa. Leão do Morro, rapaz. Ah, mas quadra do Snoop não tinha lateral, velho. Era quase um showball, cara. E o velhinho apitava, lembra? Velhinho apitava, marcava no giz o gol. Mas foi legal agora você mandar um abraço pra quem você não sabe se ainda existe. Mas agora. O time existia. Eu joguei o Domênico contra, mandava abraço pra morto. Nunca mandei abraço pra morto. Eu parei em 2008, pô. Olha, aí que você vê que você começa a ficar velho. Calma, Domênico. Com o e-mail dele aí. Porque antigamente era... como é que é? Boa noite, meninos. Sim. É. Este e-mail aqui diz assim, boa noite, senhores. Ah. Boa noite, senhores. Sou Tomás, moro no Guarapiranga. O São Paulo cobra caro em ingressos e camisa. Está tratando o torcedor como se tivesse o mesmo a recompensar, como Corinthians e Palmeiras, com ótimos estádios e sistema de venda online que realmente funciona. Tá vendo só? É isso aí. Obrigado, isso eu concordo, amigo. O sistema não funciona. É, a diretoria fez uma grande besteira nesse começo de ano, tentando mudar o sistema num torneio que o São Paulino adora, que é a Libertadores, cobrando preços caros, usando só o que os torcedores virem sócio-torcedor para poder chantagear o torcedor, cobrando R$120 uma arquibancada. Agora, eu tenho já comprado o pacote, eu sou sócio-torcedor. Você vai levar alguém? Não, não tem direito. Onde eu comprei, não tem direito. Agora, eu já comprei o pacote que eu sou sócio-torcedor. Mas tem gente que não tem direito, dinheiro para comprar. Agora, ingresso, eu acho que eu prefiro um estádio cheio com ingresso mais barato. Bom, é isso aí. São Paulino, faça igual eu. Leve seu namorado amanhã. Pra falar da verdade, Vai, catar. Vai não. Mano, vou falar a verdade aí, com relação a esse negócio aí do Aidar, todo mundo tá metendo o pau nele, porque ele vai ceder mais ingressos pra torcida do Corinthians, etc. Eu acho que isso nem passou na cabeça dele, viu, Motinha? Eu acho que ele usou isso daí como um artifício pra provocar a torcida do São Paulo e instigar o cara a ir pro jogo. Mas ele conseguiu, hein, mano? Mas ele é que tá, bem, mano. Porque a partir do momento que você não provoca, Portuga, a torcida do São Paulo tem se mostrado omissa. A torcida não tem comparecido, não tem apoiado o time, Motinha. A questão toda dessa história aqui, mano, o Aidar, até quando ele veio aqui... Na eleição dele, todos os dois candidatos do São Paulo, ele falou aqui e causou comoção nas redes sociais, né? Que é onde a gente tem o parâmetro da história toda. Ele falava já dessa história de dividir o Morumbi de novo. Ele falava em ceder pro adversário, somente de São Paulo, né? Aqui pro Palmeiras, pro Santos, pro Corinthians, em abrir mais espaço para as outras torcidas. Mas, ô Mota, com relação então, a isso. Então, ele voltou com isso agora. E também teve o advento de toda essa história que está acontecendo. O São Paulo está jogando mal, crise no Morumbi, preço do ingresso caro, a crise no país. Então tudo isso culminou com essa história. Se o São Paulo estivesse voando, eu não tenho certeza que lotaria também, não. Mas, ô Mota, eu achei que, sinceramente... R$120 aqui bancada... Eu achei que ele usou isso daí até como uma forma de provocar o torcedor de São Paulo para que o torcedor pudesse ir nesse jogo. Ele sabe que se deixar por conta... Até o próprio Taíde Gil Guerreiro falou num jogo do Campeonato Paulista, besteira, falou, né, se liberar os portões, tá certo? Se jogar com os portões abertos, né, a torcida não enche o Morumbi. Você concorda comigo, ele falou? Mas por que a torcida de São Paulo não tem enchido, Motinha? Mas todos esses fatores. Primeiro, São Paulo tá em crise. Por mais que o ingresso seja caro, eu concordo, o ingresso tá caro, também acho um absurdo. R$120. Mas é pra forçar realmente o torcedor a se tornar um sócio. Eu não concordo nisso, não. Eles estão forçando o torcedor a se tornar um sócio. Há vários fatores que levaram ao Morumbi estar vazio. O São Paulo jogando muito mal. O time não empolga, a crise na diretoria com o Muricy, essa briga toda via mídia, toda semana uma confusão, o torcedor tá cansado disso. Mas, ô Mota, independente disso, São Paulo tá na Libertadores, velho. O torcedor, não pode ficar descrente e largar o time, Pra lacrar tudo isso, a grande sacada da diretoria, mudar o sistema de compra de ingresso na véspera da Libertadores. A Libertadores sempre foi a paixão do São Paulino. Pode falar o que quiser, ganhando 3 títulos brasileiros seguidos, mas Libertadores, você fala Libertadores, ou esse ano todo mundo falava assim, olha, tomara que o Rogério fique na Libertadores, porque a Libertadores... Todo mundo só falava nisso. Pô, tá contratando a última Libertadores do Rogério. Todo São Paulino só falava isso. Eu pensava antes e falava assim... São Paulo vai colocar todo jogo 60 mil pessoas. Porque é o último jogo do Rogério na Libertadores, babá. Tudo isso, só que a véspera da estreia da Libertadores, o São Paulo vai lá e faz o quê? Muda o sistema de ingresso, quer incentivar a comprar... Incentivar não, fez uma chantagem com o sócio torcedor e coloca o ingresso a R$120 aqui bancada. E a crise que o país está vivendo, tudo isso juntou... E levou a isso. Ô, Domiano Gugato, eu vou criar ele aqui uma pequena polêmica. Uma pequena. Lá vem. É o seguinte, a relação do torcedor com o futebol brasileiro é meio diferente, por exemplo, do torcedor argentino. Torcedor argentino é mais ou menos assim. Porra, o meu time tá uma merda, não tá ganhando ninguém, tá jogando mal, o time é fraco. Eu vou lá, porque se eu não for, o time vai começar a perder, vai despencar, vai cair de divisão. Vai ser uma merda. Então eu vou lá e vou gritar pra ver se esses caras aqui... Faz alguma coisa. Incentiva. E já no Brasil, eu vejo isso uma relação. Na maioria dos times, não vou generalizar. Porque todo, quando se generaliza, é burrice. É. Eu penso que aqui no Brasil, o torcedor tem uma relação meio de troca com o time dele. Não é amor, é troca. Se o time tá bem, se eu vou ver um bom jogo, se o meu time tem craque, aí eu vou lá. Vou lá bater palma e levantar taça. Não é trazer o torcedor, vou lá dar uma força pros caras. Olha, não, não generalize aí, porque então, a torcida por do Corinthians não tem esse comportamento, não. Por isso que eu disse que eu não ia generalizar. Mas em sua maioria, e eu digo 90%, mano, aqui no Brasil é o seguinte, meu time tá bem... Incluo o Corinthians craque, fora dessa. Ah, e o Palmeiras, mano. Tem time bom, vou lá. O Palmeiras também. 12 Palmeiras anos foi na merda, na ruim. Os caras vão... O Palmeiras foi na ruim. Claro. Agora, a maioria das torcidas é assim... Pô, então já time, é 80%. O meu time tem. O meu time tem um puta camisa 10, tem um baita goleiro, tem um time bom, eu vou lá aplaudir os caras e ele veio levantar a taça. Se tiver na merda do time, o nego não vai. Já na Argentina, o nego vai em qualquer situação. Bom... Mas argentino não tem opção de lazer. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Também, é de graça o ingresso. Também em nome de HDI Seguros e de Bate Pronto. Isso. E olha o que tá pintando aí, olha o que tá pintando aí, ó. Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa. Férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário. Você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665, 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque... que vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca. Meu. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort. Hein? Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Pois é, rapaz, olha só. Esse aqui é o resort do Estádio 97. É, que vai ser de 22 a 24 de maio. Então marca na agenda, já 22 a 24 de maio, lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia, hein? Final de semana completo ao lado da turma do Estádio 97. Um dos melhores resorts do Brasil, com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos campeonato de futebol society. Teremos campeonato de futebol de botão. Aliás, estou invicto contra o senhor, Portuga. Todas as vezes que fomos no resort. É a sétima edição? Ou? É a sétima edição. São 7 cacetadas. Não, não, não. Isso é verdade. Para verdade. No meio, no meio, no meio. 7 Você vai com aquele seu botão do Boca lá. Não, eu estou invicto a 7. Tudo caindo aos pedaços. Oh, mano, mas o Portugal não tem o polegar, hein? Mas tem. Não tem time de futebol? Sim. Eu estou em vi... Estou... Tem um tabu na freguesia. 7 anos. Agora, Domingos, você sabe que uma das maiores atrações... A Portuga também, convenhamos, não tem o polegar, hein? As maiores atrações é o seguinte do resort. Já era o cronograma. É o programa, depois vem o jantar, que é de garbo. Garbor. E logo após o jantar de garbor... Já vamos pro botão. Nós já vamos pro botão. Vamos pro botão. É, e jogar o Boca de todos os tempos. Já vamos pro botão, hein, Portuga? Já vamos pro botão. Eu vou dizer no botão de quem, bichona mesmo, nós vamos no botão dele. Tá louco pra liberar o botão lá no resort. Eu vou levar o meu botão que você vai jogar com ele. Não. É verdade. Eu te empresto o meu. Ele é furado. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito legal. É o Palmeiras de todos os tempos contra o Boca Juniors de todos os tempos. E o Palmeiras tem 7 anos de tabu contra o Boca, hein? 7 anos de tabu. Boca, acho que foram... Sete. Acho que foram dos 7 jogos. Acho que foram umas 5 derrotas minha e 2 empates. É, acho que foi por aí. Foi por aí. Tá invicto. É verdade. Vitória. E eu tô curioso pra conhecer a nova atração lá. Que vai ter. Quem que é a nova atração, RG? Ah, vai ter uma atração boa lá? Vai ter uma apresentação lá. Mas é surpresa? Surpresa? Eu posso falar assim por cima, como é que se pinta cabelo, botox, essas coisas. Ah, tem essas coisas, é? Vai. Pinta cabelinho, esse né? Ano, esse ano vai ser. Não pode ser. Vai. É? Ah, é verdade. Pode falar. E eu tô sabendo que o Claudinho vai estar lá junto com a mãe desse cara aí. O Claudinho vai estar lá junto com a mãe dele. É a primeira vez do casal no resort. Ô, Cláudio, você não vai estar... É que exato, agora é que eu entendi. Ele estava dormindo. Não, é que porque eu estava... reservaram um quarto, Claudinho, para você. Lá no junto, último, junto com a mãe desse rapaz que nós não podemos falar. Uma banheira. Eu já estou com ela há mais de um ano. É verdade. Está muito legal. Outro bodas dia, de quê? De papel? Olha que curiosidade engraçada. Já está mais de um ano, Claudinho? Mais de um ano. Certo. É boda de papel? Um fervo total. Não sei, viu, Morta? Inclusive, nós dois vamos fazer uma tatuagem no peito escrito Ousadia e Alegria. Não. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha onde chega o relacionamento. Começamos com o relacionamento aberto. Outro dia ela pegou o meu celular, tava o Tinder aberto. Rebequinha. Deixei o Tinder aberto, ela ficou brava comigo. Você usa o Tinder? Eu botei a foto Carçugão. Então ter... E tá escrito Carçugão. E eu coloquei a foto Carçugão. Só do meu olho. Ah, você não colocou. Olha, você vai ver isso aí lá. Vai ver o Claudinho vai estar lá, certo? Jorge Carmelo vai estar lá. Jorge Carmelo, né, Carmelo? Vai estar lá também. Vai né? Uma caravana. Tá alegria demais. A gente vai participar lá, né, Mota? Vai, é verdade. Delícia. Com a banda. Olha, tem bingo no estádio. Bingo é sensacional. Todo ano é tradição também o bingo, né? Tem lá a balada da véia, vai ser legal também. Futebol no videogame. Pra quem tem insônia, tem resenha. E o mano é o Al Concur desse negócio de videogame, viu? Não vem, eu tô pra achar um cara que ganhe do mano nesse troço. É nós, Domênico Gatti. O bagulho é louco, hein? O mano, olha só. Se você tiver afim de ir lá e ver o mano jogar, você tem que pagar ingresso pra ver o mano. É um couvert artístico. É couvert artístico. Eu vou começar a cobrar. Ah, mesmo. Boa, Domênico Gatti. Não. É isso mesmo. É verdade. Eu não perco. É verdade. Você viu aquele tonto lá, Domênico, o moleque chegando? É, porque eu sou isso aqui. Ah, mano, você judia. Falei, ó, foram pra final. Você botando uma banca? Mas judiou daqui. Domênico Gatti. Você chorou. Os caras foram pra final, peguei e falei, vou jogar com os dois. Peguei primeiro o vice, dei uma escovada. Escovou. Aí o campeão ficou com uma cara de choro, assim, já meio trêmulo. Segurando o controle com a mão trêmula. Eu vi que a mão dele tremia. Aí começou a tremer o lábio. Eu falei, é agora que eu vou jantar a mente. Aí começa o Motinha, dá o lep. Aí eu começo a dar show. Você causa que aí é não tá aqui, tá ali. Quase. O cara começa a tremular o olho, o lábio, a mão, tá certo? E depois a perna. Aí começa a escorrer, Domênico Gatti. Quando eu noto que a cadeira tá pingando, aí eu falo, agora o cara tá pronto. Tá certo? Tá pronto do jeito que eu gosto, pra matar mesmo. Porque aí eu começo a tocar a bola e irritar o cara. Tá certo? Aí não tá aqui, tá ali, não tá aqui, tá ali. Aí o cara vai e bate, é expulso. Aí o cara começa a perder. Eu saio com o goleiro. Eu saio com o goleiro mais ou menos até o meio campo, Domênico. É mesmo? Aí o cara tá puta verdade. Mas aí é muita humilhação, mano. Muita humilhação. Eu jogo com 12, velho. É muito humilhação. Eu queria pedir a você que esse ano só jogasse com o PSG. Vou jogar. E botasse o Matuidi de centroavante. Matuidi não tá, só tá o Ibra, tá os caras lá, o Lucas. Matuidi não tá? Thiago Silva, o Davi Luiz. O Ibra também, a gente não sabe se vai ficar. Né? Mas por enquanto ainda tá. Acho que pena. É o Ibra, eu acho que vai dançar. Ó, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa: você é muito legal. A galera do estádio vai estar já sexta-feira. A gente já chega lá sexta-feira. É, porque é a recepção das pessoas ali na sexta-feira. E teremos o estádio 97 ao vivo lá. Do teatro, né, Bar? Será no teatro. Será no teatro. Vamos estrear o teatro lá. Quando você chegar lá, você já se encaminha pro teatro pra ver. Sem contar que tem resenha do Zé todas as noites. Na sexta já tem. Na sexta já tem, né? Nossa senhora. Sexta-feira já chega com resenha, né? Já tem resenha lá, né? Sexta, sábado. A gente não dorme, né? É muito legal. O show de stand-up do Rudy Landucci, que é um dos shows mais requisitados do momento. Olha aí, hein, Domingo. É um dos mais requisitados do momento. Enche a bola. É verdade. O show do Rudy é sensacional. Obrigado, Domingo. Olha, o resort será de 22 a 24 de maio, então não perca tempo, porque o pessoal lá tá parcelando, hein? 6 vezes, hein? 6 vezes, cara. É pra você ir lá e fechar agora, hein? 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard, tá bom? Faça hoje mesmo sua reserva também ligando para Lotus Travel 28964665. 28964665. 28964665 é o telefone, tá bom? Informações também se você quer por e-mail. Você tá perto do computador, então manda, ó. viagens@lotustravel.com.br, tá bom? É o e-mail dos caras lá. O apoio a Cassineira e Edu Botões, o Edu tá lá. O Edu vai estar lá também, né? Sim. O Edu. Gente boa demais, rapaz. Putz, a vida. Que legal. Sétimo ano, o Edu Botões com gente a gente. Fina pra e o Aguinaldo Botão. Corintiano mais legal que eu conheço. Também, pessoal, tem uma empresa. Tem uma empresa que vai estar lá. Empresa? Aguinaldo Botão, meu. Que vai ceder o botão? Aguinaldo Botão, é verdade. Você vai ceder o botão pros outros? Você vai fazer concorrência com o Edu? Não, é outra coisa. O Edu é outro. É surpresa, é surpresa. É isso aí. É verdade. E agora, senhoras e senhores, vamos lá para o Momento Sem Parar. Ah, Momento Sem Parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. 3 ouvintes que nunca participaram, porque com o Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, as do Motocor. É o primeiro deles, hein? Alô? Caiu. Tamo pro outro. Outro já tá aqui no ar. Alô? Alô? Ah, alô? Oi? De onde falam? Eu gostaria de falar com quem? Ah, que número que é esse que eu liguei? O senhor ligou pra onde? Alô? O senhor ligou pra onde? Nossa, é 3284-7097? Exatamente, esse telefone. Ah, devo ter ligado errado. Então. Não, o senhor ligou pra esse número mesmo. O senhor deseja falar com alguém? Ah, desejo falar no estádio 97. Ah, pô. Você quer falar no ar, então? Isso. Então, só um momento que eu vou transferir o ramal, só um minuto. Alô? Alô? Pois não. Alô? Pois não, gostaria de falar com quem? Alô? Alô? Gostaria de falar com quem, por favor? Você é do estádio 97? Ah, um minutinho, por gentileza. Alô, portaria do prédio? Alô? Alô? Alô? Alô, portaria do prédio? Portaria do prédio? Portaria do prédio do... Portaria do prédio, o senhor desejaria falar com quem? Estádio 97. Estádio 97? Peço ao Cris Plantinho que eu vou transferir o ramal. Alô, Lojas Matuidi, boa noite. Nossa senhora, que merda é essa? Quem está falando? O senhor deseja fazer compras online ou diretamente na loja? Não, fala aí, vai. O cara vai desligar. Pegadinha, o tonto. Pegadinha no você tá no ar, amigo. Quem que tá falando? Quem que tá falando? É o Rogério. Ô, Rogério, que tá falando. Você não tá ouvindo? Você tá no ar faz tempo, velho. Caramba, eu tô no ar faz tempo. Faz. Desde o primeiro anúncio. Caramba, quem sabe, nossa ligação tá baixa. Devolve o Tobias aí, ô. Pelo amor de Deus. Quem sabe faz ao vivo, bicho. É. Ô, velho, e manda teu nome completo pra nós, vamos lá. Rogério Ribeiro Godinho. Godinho? Isso. E quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 33 anos. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? E é a idade de Cristo. Eu quero o meu pai, Senhor Cristo. É verdade. Mas você é ouvinte RG, virgem? Virgem, virgem. Deve ser virgem. Nunca ligou, né? Não, nunca liguei. Nunca liguei. Nunca liguei, sou ouvinte, ouvinte antigo, né? É. Entendi. É, percebe-se. Mas ele é antigo, né, mano? É, muito antigo. 3.3, hein? É, mas o problema dele tem solução, viu? É, o que foi? Eu não entendi. Tem nutricionista, dieta, o cara deixa de ser godinho. Ah, né? Sensacional! Sensacional, salvou uma hora, hein? Salvou uma hora, hein, RG? Ah, muito bom. Tá certo. Caramba, meu godão. Cara, tô nem acreditando que eu entrei no ar. Ô, velho, aí, Jarrão, fica na sua. Tô nem acreditando que eu entrei no ar. Qual que é o bairro aí? Então, eu sou do bairro do Socorro. Socorro? Socorro, é. Manda aí, Benja. Benjinha, Socorro. É, Socorro! É, Socorro! É ridículo. É um idiota, né? Nossa, esse Benjinha é idiota. Olha, eu sugiro, como a gente tá aqui lanchando e fazendo outras coisas, que o Tobias converse com esse ouvinte. Não, o Tobias falou que vazou daí porque ele tá ficando louco. Ele falou, chega, meu. Rogério, e o time, hein? Tricolor, velho. Tricolor. Na Libertadores. O Gardenal Rivotril. Tricolor. Eu imagino, porque ele tá muito louco. Esse aí é o Gardenal Rivotril, não tem jeito. Você é um tricolor muito louco? Muito louco, ó. Pô, e aí, meu, o que você tá achando dessa história toda do São Paulo? É ingresso caro, é Libertadores, time que não encaixa. Eu não admito. Tem padrão. Na minha época, volta pra tumba. Dia, vai. Aí, eu não sei nem se o Sombra chegou ali esse e-mail, cara. Eu acho que esse time do São Paulo, cara, é um time que a primeira coisa que falta nele é vontade, cara. Eu tô sentado na porra da madeira. É, o Sombra tá te esperando, ele tá muito nervoso, a gente deixou ele fora. Cara, vontade, eu acho que na verdade é assim, esse time, na verdade, é um time que não tem cara de time vencedor, entendeu? Eu escuto muito o Sombra falando e tal, eu compartilho um pouco da opinião do Benjamin, eu acho que esse time tem um elenco que não tem cara de campeão, cara. Se você for pegar, por exemplo, um cara que eu gosto muito do ataque de São Paulo, que é o Luiz Fabiano, um cara que tem uma identidade assim com o clube, torcida. Entendeu? Cara que faz gol. Se você pegar o histórico do Luiz Fabiano no São Paulo, cara, você vê que ele nunca ganhou um título importante, entendeu? Mas, amigão, esse negócio aí de falar, não tô gostando muito do time, etc e tal. Então, se você analisar o time de São Paulo no papel, o time de São Paulo não é fraco, bom. Não. Como eu defendi o time do Corinthians ano passado e continuo defendendo esse ano, o Tite provou que é possível sim fazer esse time do Corinthians jogar bola. Eu falava, esse time do Corinthians ano passado aí tá sendo mal escalado, tem jogadores aí atuando fora de posição, tem jogadores que não estão jogando da forma como deveriam. Aí o Benjamin, não, o elenco é fraco, o elenco é médio. Falou, não é médio. O Tite chegou esse ano e mostrou que realmente o elenco é muito forte, porque o Corinthians praticamente está usando a base do ano passado. E é o que não acontece no Corinthians. Tá certo. No São Paulo, Motinha, eu talvez... Ó, o Muricy, eu acho que ele peca muito pelo fato de insistir demais com o Ganso e com o Luiz Fabiano. Ele já tirou no último jogo. Para que o São Paulo possa, talvez, criar uma cara, tá certo? E manter um estilo de jogo, não é de um jogo para o outro que você vai conseguir. Tem que manter o padrão, né? Precisa manter essa escalação, fazer esse time jogar junto. E aí, se você conseguir, talvez, aí o êxito que você tenha. O êxito que você queira. Mas é que tá, Portugal. Se você analisar hoje o time de São Paulo, jogar, por exemplo, com Souza e Denilson, que é o que o Muricy vai utilizar contra o São Lourenço amanhã, eu acho que não é cabível. Até esse Thiago aí, o menino que chegou agora, tá certo? O moleque é bom jogador, põe para jogar. Tá certo? Põe ele pra jogar. Enquanto o Wesley não tem condições de jogo, põe o Thiago Mendes pra atuar. Escolhe um dos dois, ô Muricy. Ou o Denilson ou o Souza pra fazer a cabeça da área e deixa o Thiago jogar. O meio-campo, Motinha, não adianta ficar insistindo com o Ganso. O Ganso tá mal. Gosto muito, acho que é um jogador aí que tem qualidade, mas hoje ele não tá bem. Não adianta você ficar insistindo com um jogador que tá bem, só vai queimar o cara. Você pega, por exemplo, o meio-campo de São Paulo, você monta ali, vamos colocar o Souza, que é o jogador que foi convocado. E põe o Thiago Mendes pra jogar de volante. De segundo volante, sim, é aquele cara de saída. Você põe o meio campo ali com os caras armando ali, põe numa ponta o Centurion e põe na outra ponta o Michel Bastos, tá certo? Boa. Lá na frente, Motinha, tem que colocar dois caras aí que são rápidos, põe o Alexandre Pato. O Kardec não é rápido, mas hoje é melhor que o Luiz Fabiano. É, o centroavante. Tá certo? Então põe lá o Alexandre Pato e Cafu, sei lá, mano. Mano, eu vou fazer uma coisa, Mano e Mota e o Godinho, nosso ouvinte. Eu vou fazer uma coisa, e não, muito não cara faz. Vai dizer que eu sou louco, mas eu vou fazer, porque eu vejo futebol. Eu vou defender um cara... Vou defender o cara, todo mundo tá chincalhando, mas eu vou defender o cara. Eu vou defender o Luiz Fabiano. Sabe por quê? Qual foi a bola que o Luiz Fabiano recebeu dentro da área em condição de finalizar, que ele perdeu o gol, ou que ele chutou de má vontade, ou que ele fez gol? O centroavante de São Paulo, mas com aí esse não. Gerente... Para, não, pô, só pra terminar. Tá errado. O centroavante de São Paulo, então. O centroavante de São Paulo, hoje, com esse time jogando desse jeito, que a bola não chega na frente limpa nunca... O centroavante podia ser Ibrahimovic. Muito fácil a bola chegar na... Ué, o cara tem que participar hoje. O futebol mudou, Portugal. O Kardec tá fazendo gol? Por que ele não pode fazer? Porque cruzaram a bola. Mas peraí. Tá errado isso. Porque é o seguinte, não concordo. O Luiz Fabiano, ele não se movimenta, ele não volta, ele é facilmente marcado. Ele é facilmente marcado. A bola tem chegado à área? Lógico que tem chegado. Pô, pelo amor de Deus. Mas é que tá, Portugal. O centroavante moderno não é aquele cara que fica esperando a bola chegar. Exatamente, acabou. Ele volta e vem buscar jogo, velho. Ele vive no outro tempo. Vê o Guerreiro no Corinthians, cara. O Luiz Fabiano contra o Corinthians, Portugal, ele ficou 8 vezes impedido. É, lógico. 8 vezes. 11. E aí, o São Paulo teve 11 impedimentos. Eu entendo o que vocês estão falando, que o centroavante, o centroavante moderno faz isso. O Luiz Fabiano é um homem de área. Mas ele tem que estar atento, mudou o jogo. A bola tem que chegar na área, porra. O jogo que ele joga não é mais aquele jogo que ele jogava anos atrás no São Paulo. É igual mudou. O Fred na seleção brasileira. A bola não chegou no Fred, o Fred se ferrou. Mas, meu, desculpa, ele não faz gol. E nem tá fazendo em time pequeno, ele não se mexe, não dá movimentação. Ele é facilmente marcado. Ô, Morta, bate ele no ganso. Peito e fala, Luiz Fabiano é grande. Não. O Luiz Fabiano não. É grande, abate no peito. Você não acha isso do Luiz Fabiano, ouvinte? Então... E você é da ala que gosta ou da ala que não gosta? Então, Mota, na verdade eu acho o seguinte, cara. Eu acho que o Luiz Fabiano pra mim é banco, bicho. É banco, principalmente nessa Libertadores. Então, eu acho que ele e o Ganso... São Paulo jogando com Ganso e Luiz Fabiano não tem condições, cara. São Paulo fica com dois jogadores a menos. Esses dois jogos da Libertadores que eu vi o Ganso jogando, eu mal vi ele pegando na bola, escondido atrás da marcação, errando muitos passes, entendeu? E o Luiz Fabiano mal pegou na bola, ou seja, não marcou, não pegou na bola, não chutou uma bola a gol. Esse último jogo que São Paulo fez, que o Allan Kardec entrou no lugar dele, contra o Corinthians, né? O jogo do Paulista contra o Corinthians, em poucos minutos que o Allan Kardec entrou no jogo, por exemplo, ele chutou uma bola a gol, entendeu? É um baita jogador, Kardec. Então eu acho assim, eu acho que o Muricy tem que quebrar essa coisa de que tem que ter jogar aqui, Luiz Fabiano é intocável, que Ganso é intocável, esses caras têm que ficar no banco, entendeu? Não, então, o Muricy tem o discurso que em time dele jogador não bota a banca, né? Não tem essa história. Só que tem um outro lado também, que é aquela história, Luiz Fabiano, você tem dois jogadores como Luiz Fabiano e Ganso, e você tá jogando uma Libertadores, se você tira esse cara e você tem que ter, né... Peça de reposição. Não, você tem que ter saco roxo pra fazer isso, né? E você falar assim, não, eu vou bancar, eu vou colocar o moleque pra jogar, eu vou colocar um Bosquilha no meio, entendeu? Eu vou colocar um Cafu na frente, eu vou colocar o Kardec com um Pato Cafu, né? Eu vou bancar isso, e aí, de repente, começa a perder, aí vai falar, tá vendo? Ele é burro, ele não colocou, ele tem Luiz Fabiano. Você acha o quê? O Luiz Fabiano no banco, não começando o jogo... E se o São Paulo não fizer gol nos 15 primeiros minutos... Vamos pedir o cara. Em 15 minutos a torcida vai estar... Luiz Fabiano. E outra coisa, vocês têm memória curta. Fabiano. O Muricy tirou o Ganso do time. O Ganso foi com o banco, faz uns 3 meses aí. Ele ficou no banco. E aí quando ele ficou no banco, entrou na época pra fazer a função dele o Michael. Aí pediram o Ganso de volta. Se você tirar o Ganso hoje do time, você pode... num esquema, jogar com o Centurion, mas é outra característica. Mas você só Centurion... pode ter um cara lento na frente, Portuga. Você não pode ter o Ganso e o Luiz Fabiano junto. Sai o Ganso, quem entra? Você não pode ter Luiz Fabiano e Kardec juntos. Quem que você põe no lugar do Ganso? Porque você amarra o time todinho. Tá bom, mas troca o Ganso. Quem você põe no lugar do Eu colocaria o Bosquilha. Eu acreditaria no moleque. Será que um garoto consegue? Recurso Centurion, gente. Recurso Centurion. O Bosquilha. O Centurion é o carregador de bola, viu, mano? Ele finta, ele não dá passe. Aí que tá, velho. Aí que tá. Pra dar passe já tem o Michel Bastos, velho. Dá trabalho. Vai dar trabalho. Pra dar passe, ó. Mas eu arriscaria. No momento que você tá, você não consegue dar padrão no time. Você não consegue formar um time que você fala assim, olha, esse time tem cara de time. Você tem nome, você tem tudo isso. Você tem um banco. Você tem jogador novo chegando. Arrisca. Bom, não tá dando nada certo, arrisca. São Paulo, Rogério, tem que arriscar. Você quer mandar abraço pra alguém? Porque estamos aqui no momento sem parar. Vamos lá, Rogério. Não, vou mandar um abraço aqui pra galera aqui do trabalho, aqui da Clínica Ibirapuera, onde eu trabalho. Mandar um beijo aqui pra... Um amo ela, né, RG? Aí, a minha RG. Mulher, Cristiane. Amo ela. Vai levar um cartãozinho, Rogério. Aliás, uns anos atrás eu peguei o Mota na rua, naquelas... Ô, vans, pegava cortida aí. Gostoso. Me deixou todo duro. E eu mandei uma moela pra minha mulher, né, através do moto aí na rua. E né? Aí, você ganhou o que em casa? Sei. Na cabeça. Opa! Sei. E quero dizer que sou ouvinte antigo, viu, desde o início, desde 99, hein. Nossa, desde a primeira formação, 99, hein. Fiquei até emocionado aí de conseguir entrar no ar hoje aí. Ai, que voz de terror. Valeu, hein. 16 anos. Quer dizer que você vai meter um x-salada hoje, é isso? Opa! Então tá bom, meu velho. Abraço. Obrigado, Rogério. Um abraço. Valeu. Abraço a todos aí. Valeu. Sem parar. Próximo Estádio 97, na Energia 97. Esse é o Momento Sem Parar. Momento Sem Parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Legal. Mais um aqui na linha, hein? Legal que o Rogério... 2847097. O Rogério foi com todo o departamento da rádio. Falou. Até com o porteiro. Alô? Alô? Quem fala? Isso? Oderli. Oderli? Derli, sem o. Derli, sem o. Derli do que o nome completo? É Derli Prado Júnior. Derli Prado Júnior. Quantos anos você tem, Derli? Eu tenho 4.1, Dudu. RG número 2, 4.1 hoje, terça. Depende de como ele se comportar, eu já vou avisando logo. O que acontece? O dele tá guardado, velho. Ah, sensacional. Sensacional. Marcelo, ferrou. Eu tô falando, quando ele viajar lá pro negócio do avião do estádio, vai fazer falta aqui, rapaz. Vocês não estão acreditando em mim. E qual que é o bairro aí? Eu moro em Mairiporã. Ah, oh. Mairiporã. Eu morei, agora falando sério, eu morei aí. Morou? Morei no, na Serra. No Serra, no Alpes da Cantareira. O mano foi lá em casa já. Ô, Derli, eu tive aí, Felipe. Ó, e você conhece Terra Preta aí? Terra Preta, mano? É um bairro. Eu moro perto, próximo de Terra Preta. Próximo de Terra Preta. Não, não é não. Eu estive lá num sítio esse final de semana. É terra marrom, não chegou a ser preta ainda. Aí perto, na Vila Albertina, tem um lugar chamado Morro do Pioio. Aí o filho chora e a mãe não ouve, mano. Ah, entendi. Ali... Mas é legal quando você vai indo mais pra frente, mais pra frente. Aí você olha à esquerda, vê aquele bourbonzão. Ah, é legal. Aí é legal. Você sabe que eu que proporciono pra você já o oportunidade de poder pro bubom. Como assim você? Porque eu que inventei o bubom. Quem inventou? Quem inventou o bubom? O bubom era o hotel de beira de estrada. Não. Aí o Vanderlei fez o quê? O Vanderlei que sou eu. Falo eu na terceira pessoa mesmo, porque eu sou mala. Aí o Vanderlei, da época que sou eu, entendeu? O Vanderlei pegou o time do Palmeiras. Levou. Eu levei pro bubom. Levou. E aí, o que aconteceu? Foi campeão em 93. Você leva todo mundo pro bubom, E dá certo ou não dá? Não sei. Então eu vou levar vocês também pro bubom. Mas lá, porra, não tem como dar errado. Aquele campo, com aquela comida, tudo. Derli. Oba. Time. É dono do melhor estádio do mundo. Corinthians. Morumbi. Corinthians. Morumbi. Palmeiras. Que Morumbi, agora? Você tá louco? Palmeiras. Então, Morumbi não é um Por falar em estádio, Domenico Gatto. Atenção, diretoria do Corinthians. Recusem a Olimpíada. Olimpíada depende muito mais do estádio do Corinthians do que o Corinthians do estádio da Olimpíada. Não é verdade. Eu acho que não deve aceitar o prefeito do Corinthians. É besteira. Fica fugindo do assunto do Palmeiras. Não, aliás, também não quero que façam no Palmeiras, não. Também não quero. A diretoria do Corinthians, Domênico Gatto. Também não quero na portuguesa, não. Portuguesa não quero. Ô, Domênico, a diretoria do Corinthians assumiu. A Pira não aceita, português também não quer. A diretoria do Corinthians assumiu, tá certo? Uma responsabilidade aí pra sediar a Copa do Mundo. Pra cidade de São Paulo tá na sede da Copa do Mundo, inclusive sediar a abertura. E agora tá segurando o rojão lá, tá segurando as pistas. Lógico que é. Se a Copa vocês não tinham nem estádio. Imagina, fala bobagem. O Corinthians ampliou seu estádio justamente por causa da Copa do Mundo. Fala, velho. Beleza, agora você nasceu com o assunto é palestra. Ó, é o negócio seguinte. Primeiro. Quem tem que ficar na sua é você, que é um estranho aqui, tá certo? Tô conversando com o Domênico Gatto, que é um integrante do programa. O dia que você tiver uma rádio, se você tiver competência pra tal, fala, aí você vai dar ordem nos seus cordeiros. Jorrei no cara, jorrei. Calma. E digo mais, ó, se você não tiver satisfeito, você manda um e-mail aqui, ó, pro saque@energia97.com.br. Tem. Ele criou agora. Tá o idiota. E é assim, eu trato assim mesmo. Maninho, já que você brigou com o Norberto. Ô, Norberto, a vó tá lendo aqui. Não é Norberto, é Derli. Tá. Vovó lenta, vovó lenta. Ô, meu amorzinho, parece que o Palmeiras tá contratando um meia do Chile, viu? Outro? Ela não sabe nem quem é. É sério? Quem? Eu não sabe nem quem é. O quê? Mané, aqui você acha que conhece alguma coisa? Ah, não, Mané. Mas eu não sei, é o tal de Francisco Arancibe aqui, é pro Corinthians, parece que o Palmeiras vai atravessar e. Mas ele é novo. Tem um burburinho. De idade, viu? É volante. Tem 2 milhões, né? Tem um burburinho no que o Palmeiras não. Porque eu tô achando que o Valdívia não fica mesmo. Então, é isso que eu ia dizer. Em não ficando, não sei se existe essa palavra no burburinho. Em saindo. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tem um burburinho, mas eu acho que é burburinho mesmo. É um jogador do Inter? Sim. Eu ouvi também. Não, mas o cara na placa, o cara tomou. Não acredito. D'Alessandro. Não acredito. Eu não acredito que viria. Gente, tem cara que gosta de querer colocar notícia, Domênico Gatto, que é pra brincar com a inteligência de alguns torcedores. Eu não acredito, mano. Por exemplo, esse cara aí que é pouco inteligente, que tá no ar, ele acreditaria. Se ele lesse essa informação, possivelmente ele acreditaria. Não, mas é que tá, Domênico. Tem cara que é idiota e publica algumas coisas? Não, mas é verdade. Tem cara que é idiota e publica algumas coisas que é justamente pra criar polêmica. Não. O torcedor aí precisa saber filtrar o que ele lê. E pra falar a verdade, eu falei no meu programa que o D'Alessandro vem pro Palmeiras. Ah, então não vem mais. Posso falar? Quando falaram do Afrouxa, todo mundo disse que era mentira. Você não quer comparar o Arouca, que tava brigado no Santos, com o D'Alessandro, que acabou de renovar o contrato com o Inter. A vó deu um argumento bom. E quando eu falei do Robinho, que vinha pro Palmeiras? Derli, fala a verdade. O caso do Valdívia aí, o que eu penso é o seguinte, eu acho que, bom, o Valdívia, além de eu ser fã do futebol do cara, o cara realmente não joga. Mas, assim, o setor de criação do Palmeiras, ele é meio campo, não funciona, não adianta. Quando o pessoal começou a contratar um monte de gente e tal, não precisa do Valdívia mais, mas quanto mais jogo você vê do Valdívia, mais você vê que o Palmeiras continua dependendo dele. É verdade. Eu acho, sinceramente, que o Valdívia, ele deve renovar com o Palmeiras. Primeiro, porque existe uma grande massa de palmeirense que é fã do Valdívia. E ainda mais nessa crescente que o Avante tá vindo, eu imagino que os caras tenham um pouco de medo de perder sócios do Avante se não renovarem com o Valdívia. Ah, não acredito nisso, não. Segundo, não. Eu acho que... Segundo, se o time tiver bem, velho, Valdívia... se o time tiver bem, ninguém vai lembrar do Valdívia. Se o Palmeiras estiver bem, ninguém vai lembrar. Mas não engrenou ainda o... Não, o problema é que não embalou. Não embalou. Aí tem mais um porém também, o Dudu, porque assim... Mas também o Cândido Xavier não estreou, hein? Exatamente. Mas se o Valdívia não renovar com o Palmeiras hoje, o Palmeiras não ganha nada. Eu imagino que talvez eles devam fazer um contrato aí, talvez de uns 2 anos, e daqui uns 6 meses, 1 ano, vender o Valdívia. Ah, mas o Valdívia tá com 33, aí que não vende mesmo. Mas é por isso, Domênico Gato, por causa de pensamentos pequenos como esse. Pra ir pra China, pra ir pro Emirados, ele tem mercado lá. Não dá pra entender, velho. É por isso, Domênico Gato, que o futebol brasileiro continua nesse lixo que tá. Por causa de pensamentos assim. O Valdívia hoje, ele é um reforço pro departamento médico. O Valdívia hoje, ele não representa nada pro Palmeiras. O Valdívia é só dor de cabeça. É um jogador deficitário. Ele ganha muito e não joga. Ele não joga, Domênico Gato. O Valdívia, ó. Se ele pisar em campo pela seleção do Chile, mas vai ser um tapa na cara da diretoria do Palmeiras, sem tamanho, Domênico Gato. O torcedor precisa ter orgulho. Aí você ouve um cara desse, com um argumento desse, mas é verdade. Falando, porque se o Valdívia não tiver em campo, o Palmeiras não ganha nada. Porque se o Valdívia não renovar... Tá dinheiro, mas é que tá, gente, mano. Manda o Valdívia pra aquele lugar. Não. Manda o Valdívia pra aquele lugar. Ó, nenhum clube, Domênico Gato, pode ser refém de jogador. De nenhum jogador. Nenhum. O Corinthians, com esse negócio do Guerreiro, também fala aqui. Não é porque ganhou o Mundial que acha que pode pedir 7 milhões de dólares e o clube tem que pagar. Tem que meter o pé, velho. Tem que meter o pé. Não pode ter esses caras, não, velho. É muito melhor, porque ano passado a gente precisava dele. Aí esse ano não precisa mais. E precisava dele em que sentido? Porque, porque o Valdívia entrou e o Palmeiras não caiu. O Fernando Praz, Domênico Gato, na época do rebaixamento, foi muito mais importante que o Valdívia. Os dois. Não, o Fernando Praz foi muito mais. Não, os dois foram. Foi muito mais. Não, o Valdívia, ele não fez muito. O Valdívia não fez mais gols do que o Fernando Paes. Não, mas não fez gols. Gente, o Valdívia, ele não fez mais gols do que o Fernando Praz fez defesa difícil. O Valdívia não é de fazer gol, ele é de passar, mano. Não fez nada, jogou duas partidas, Domênico Gato. Não, jogou. Tem uns estatisticamente de número, que diz que 65% do jogo ganho o Valdívia tava. Era isso. É isso aí. Mas hoje tem o Rabinho, tem o Alan. Ah, 66% de quantas partidas? Tem o Dudu. De 6, 7 que ele fez? Não, toda vez que ele tá, mano, toda vez, de todas as vezes, quando ele não tava, o Palmeiras mais perdeu do que ganhava. Era esses os números. Mas, né? Deixa o Derli falar. Fala, Derli. Não, acho que é isso, né? Nem mais a decepção agora, que não sei o que você acha, Dudu. Dudu. Eu gosto do futebol do Dudu, eu gosto. Cara, eu não tô gostando do futebol do Dudu. Mas é muito cedo ainda. Vou cornetar. Então, mas quando é cedo demais... Então, mas vai que tá, cara. Aí é mané mesmo. Eu acho que ele tem muito futebol pra desenvolver ainda, mas eu acho que... Eu acho que tá faltando mais alguém no meio do campo ali pra dar uma força pra ele. Olha, não é pra cornetar ele, né? Pra cornetar o time inteiro. Não, eu acho que o problema do Palmeiras não é Dudu, hein? Não, o problema é Dudu, né? Mas é que a expectativa que foi criada em torno dele... Talvez, mas ele é um bom jogador, ele joga bem. Mas quem criou a expectativa foi a imprensa. Quem viu o Dudu? O Dudu jogou no Grêmio ano passado, gente, com todo respeito. Eu acho que ele não fez mais gols se fez isso. Ah, mas o Dudu não é fazer gols. Mas aí que tá, Domingo. Ele não é. Calma, é que vocês não deixaram complementar. Ele não é um mau jogador. Se bem acompanhado, como segundo atacante ou ponta de lança, é ponta de lança. Ele é bom jogador. Se o dia que o Palmeiras tiver um ou dois armadores competentes, um centroavante que faça gol. Exatamente. Na meu modo de ver, o Menino Jesus é o melhor que o Palmeiras tem. Se jogar Dudu e Menino Jesus na frente, com Cleiton Xavier e Valdívia, por exemplo, atrás... É outro time. É outra coisa, que a bola vai chegar. Valdívia não sei se fica, não. Não sei se fica. Zé Roberto e Cleiton Xavier. Os dois na armação. Sinceramente, o Portuga, eu colocaria realmente... Ou deixa o Rabinho mesmo. Deixa o Rabinho ou Zé Roberto. Deixa o Rabinho, tira o Alioli, deixa o Rabinho com o Cleiton. O Alioli. E o Dudu do outro lado. O Dudu contra o 15 de Panaíba... 15 Piracicaba. Ele fez um monte de jogada com o Zé Roberto. É. Fez um monte de... Aquel, se a bola não entrar, o jogador não vale o espaço. Também, peraí, Corneta. Então tá bom. Ô, Derli. Até não é de mulher, mano. Você quer mandar abraço pra alguém? Manda aí, meu velho. Ô, Dudu, eu queria mandar primeiramente um abraço pra vocês. Aí vocês têm palhaves, eu escuto vocês desde 99. Pô, que legal, velho. Desde o comecinho. E, cara, mandar um abraço pra todo mundo da mesa aí, pro Portuga, RG, pro Rude, que é uma da nação nova de vocês aí, que é impagável também. Mano, xarope, mas é rio demais com esse mano, muito... Ele é muito doido, engraçado, mano, é muito doido, coerente. Mano, é doido, mano, eu gosto de você também. Tô sempre coerente. Gente boa pra caramba. Manda abraço pro Filipinho também. Filipinho e o Bazo. Filipinho, gente boa. Claro, não tenha dúvida. Não, é outro Filipinho. Não. Tu viu que eu... Oh, não é o onde você fala de Palmeiras, vocês devem muito a mim, porque eu fui campeão e não sei quando será campeão de novo. Eu disse que vocês não ganhariam. E eu falei pro Chico. Chico, falou? Colorado. O juiz que me expulsou. Ô, Delinho, um grande abraço, viu, meu velho? Abraço, Dodô. Tudo de bom, valeu. Esse abraço, é o Estádio 97, na Energia 97, momento sem parar. É, sim, momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, hein? Sem parar, meu amigo, em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Ih, rapaz, tá ruim a ligação, hein? Quem é? Oi, Rafael. É, Rafael, tá ruim a ligação, tá picotando tudo, hein? Vou descer aqui no trem, pera aí. Vai descer do trem. Que estação você tá, hein? Eu tô na... Aí, fica aí, fica aí onde você tá. Presidente Altino. É, mas fica aí. Presidente Altino. Agora ficou legal. No meio do não, trilho, ficou legal. Tá em Osasco. Não, beleza. Rafael do que é o nome completo? Rafael Teixeira de Souza Barnes. Barnes. Isso. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 25. 2.5 hoje, RG. Eu vou dar o mesmo conselho que eu dei para aquele ouvinte lá, primeiro ou o segundo lá. Tem que tomar muito cuidado hoje em dia que essa coisa fica aí em bares, entendeu? Ah, tá. Sensacional! É perigoso, velho. Sensacional. Você dá outro grito desse, eu vou te enfiar a mão no estômago. Eu tô falando sério. Eu agora eu perdi a paciência. Não, sem violência. Eu tô falando sério. Relaxa. Não tô com um saco hoje pra ficar escutando não, esses gritos. Não, relaxa. A mala tá pronta, Regi. Quase. Ah, então relaxa. É por isso que eu vou ao Bar do Mou. Tá bom, Rafael. Bar do Mou. Qual que é o bairro que você mora aí? Jardim das Flores. É Osasco, onde é? É Osasco. Osasco. Então tá bom. E o time? Qual o time? São Paulo. São Paulo. Amigo, olha o maior time. E aí, mano? E aí, fica quieto, seu time é Botafogo. Mas eu gosto, do São Paulo é o que mais tem a ver comigo aqui em São Paulo. É verdade. E aí, amigão, o que você tá achando dessa atual situação do São Paulo? Bom, primeiramente eu vou concordar com o Portuga. É. Eu acho que a bola não chega no Luiz Fabiano e isso é um problema do meio de campo. É, eu sei que tem essa história que hoje centroavante não pode ficar fixo dentro da grande área, que isso, que aquilo. Mas o Luiz Fabiano é aquele estilo centroavante que só precisa de uma bola, né? Precisa de uma bola pra matar um jogo e essa bola, infelizmente, não tá chegando pra ele. Então, eu falei isso aqui na última. Ele falou que quer concordar com você. Com o último ouvinte, é que eu estava conversando fora do ar com o meu amigo Rudy aqui. E eu estava. O seguinte, eu estava falando sobre isso. E quando o centroavante recebe um monte de bola e perde um monte de gol, a gente pode falar: caramba, o cara tá errado. O Luiz Fabiano, sinceramente, o único erro dele, que é um erro grave pra um centroavante. Ele tá sem time de jogo, ele tá entrando impedido muitas vezes. Mas quem que tá errado? Que é uma vergonha, porque um cara profissional como justamente ele entrar oito impedimentos num jogo. Isso é agora, quem que tá errado? É ele que tá no time errado mesmo ou o meio campo que tá segurando muito pra mandar a bola? Aí que tá. Tem esses dois lados, né? Sim. Se o Fabiano vai pro Corinthians da vida, ele vai cansar de fazer gol. Olha lá, o eu Corinthians é a referência, velho. Isso mesmo, paga um pau, velho. Não. Paga um pau pra nós, velho. Paga um pau. Eu acho que o Luiz Fabiano não cabe mais em muitos times. Mas, ó, amigão, o que você falou com relação ao Luiz Fabiano vai... que a bola não mano, chega? Só. Olha o trem passando. Caraca, velho. Ó, tô falando, o Luiz Fabiano no Corinthians do Tite ia ter que se movimentar, ia ter que correr. Ia ter que voltar. Mas quando você tem um centroavante estático, Motinha, que é o caso do Luiz Fabiano, aquele centroavante que ele não volta pra buscar jogo, quando o jogo tá difícil, quando o jogo tá fechado. Você quer botar o time pra ele? É, não acho. Não acho. Os jogadores do Corinthians, eles todos têm que correr. O Corinthians ataca em bloco e defende em bloco. Isso aí. O Bayern se inspira no estilo do jogo do Corinthians. Ei! Mas é verdade, o Bayern. É, o negócio é o seguinte, com relação ao Luiz Fabiano, Motinha, na boa, eu entendo o ponto de vista do Portuga, mas eu não concordo. A partir do momento que o jogo tá também difícil, não. Portuga, por mais que a bola não chegue, o jogador versátil, ele dá opção. Ele volta pra buscar o jogo. Ele volta pra ser mais uma opção ali no meio campo pra tentar criar uma jogada ofensiva. Isso é o centroavante moderno, né, mano? É que o Luiz Fabiano não é moderno, não é... Portuga. A questão não é ser moderno. A questão é o cara ser um pouco mais esforçado. Você pega alguns jogadores aí que muitas vezes, ó, o Sheik. O Sheik, se deixar por conta, ele não marca, ele não corre. O treinador precisa puxar a orelha dele e pegar e falar: Sheik, eu quero que você jogue por vai, mim. Vai e volta, vai e volta. Faz essa pra mim. Mas, você precisa colocar na cabeça do jogador que ele precisa daquele tipo de conduta, cara. Ó, Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano. Ó, deixa eu te falar uma história. Até falando sobre isso, o que acontece? Por exemplo, o Luiz Fabiano não serve mais nem pra ficar com dois marcadores em cima dele. Sabe por quê? Um só basta. Se ele tivesse dois em cima dele, já ajudaria o São Paulo. Porque se tivesse dois caras marcando, quando um cara é muito perigoso, o cara fica... volante e a sobra. O outro e a sobra, fica ali em cima do cara. Fala, ô, se der uma besteira de casa, o cara vai lá, vai fazer. Ultimamente não acontece mais isso. O Luiz Fabiano fica com um cara, ele é tão facilmente marcado, que aquele cara fica com ele e pronto. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu concordo com você que eu sou São Paulino, cara. Quando eu vejo o jogo, cara, eu vejo cara que tem dois caras em cima do cara. Que é o que é o cara, são 11 caras contra 11 caras. Não, para, tá bom, vai. Olha, tá bom. E que você tá achando pra amanhã? Luiz Fabiano, Setúrio, vai jogar? Bom, acho que se o Muricy manter o time, vai o Kardec mesmo. É. Eu acho que com Kardec, com Pato, fica, o time fica, o ataque fica mais movimentado. Michel Bastos. É, o Michel Bastos é o concurso nesse time. Só não gostaria do Ganso. Como você disse, um Bosquilha ali pra dar correria, reduz o... recua o Centurion e dá correria, porque amanhã não vai ter, pra mim não vai ter jogo, eu entendo que não vai ter jogo. O São Lourenço vai vir aqui pra não perder. Pra ficar fechado. Vai ficar fechado, não vai ter jogo. Então, pra mim, amanhã tem que ter correria. Essa a visão do São Lourenço tá certa, né, cara? Ele tem que olha, se fechar. Eu sou o Muricy nesse caso aí, velho. Eu, pra falar a verdade, Motinha, eu ficaria na dúvida entre Allan Kardec pra jogar na frente com o Pato ou o Cafu. Véio. Eu também, eu arriscaria. Tem que muitas vezes aí, pra você conseguir abrir a defesa do adversário, você precisa ter um jogador aí mais versátil. O Allan Kardec não é esse jogador pra puxar contra-ataque, porque o São Lourenço, ele vai explorar contra-ataques. E se você tiver um ataque rápido que possa pegar os caras de surpresa, como é o caso do Alexandre Pato e do Cafu, pode ser que o São Paulo se dê bem nisso daí também. E o São Paulo não pode ter medo amanhã. Ô, Mota, deixa eu fazer uma pergunta. Pode, eu tô ouvindo aqui com muita calma a explanação que vocês estão pergunta dando. Pergunta pro ouvinte, nosso ouvinte. Como é que chama ele mesmo? É Rafael. Ô, Rafa, tudo bem com você? É um prazer enorme falar com você aqui, porque eu sei que você é São Paulino. E o São Paulino ultimamente, né? A pergunta, inclusive, vai pra você, então. O São Paulo ultimamente tá angustiado, que é o que o Mota falou. A Libertadores pro São Paulo é muito forte, né? Ela é muito importante. É como um cara na academia, né? Que precisa muito, né? Fazer a malhação diariamente. Se ele fica sem a malhação, é muito chato, né? Quando você tá na academia, o cara quer revezar com você. Ajuda aí, gente. Ele saiu do futebol e foi pra academia. Não, vou chegar lá, Rafael. Vou chegar lá. Desculpa. Eu quero te perguntar o seguinte, aí você vê o ataque do São Paulo, porque quando começou o ano, o São Paulo, com certeza, era o melhor time de ataque. Você via Luiz Fabiano, Allan Kardec, o Jonathan Cafu chegou, Ademilson foi embora, foi pro Nordeste. Ó, Nordeste é um lugar bonito, viu? Eu fui outro dia com a minha esposa. Volta pra pergunta pro Rafael. A minha pergunta pra você, ô Rafael, você comemora a Páscoa? Tá louco. Tá louco? Você que tá a ver? Louco? Não, mas o Agnaldinho comemora ganhando ovo. Aí, tá vendo? Obrigado, sua gostosa. Lembrou comemora de... ganhando ovo. Lembrou pra quem você vai dar seu ovo da Páscoa, Agnaldinho? Eu vou dar com surpresinha pra Domênica. Vou dar pra essa gostosa. Vai. Quem cala consente, né, safada? A Domênica não falou nada. Ô, meu Deus, você está atrás. A Domênica tá atrás de você? Ele vai dar um Tinder ovo. Quer mandar um abraço pra quem, meu? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria saber de você, qual seria a sua formação ideal, Mota? Você que tiver tanto... Eu gostaria que o Muricy arriscasse mais nesse jogo. Eu não colocaria o Luiz Fabiano. Ué, se não der certo, não tem dado certo. Velho, monta o meio campo lá, volta a falar não. Aqui, ó. Souza, Thiago Mendes, Centurion, eu colocaria o Bosquilha. Na frente, Alexandre Pato e Kardec ou Cafu. Eu ia pra cima de qualquer jeito, não ficaria preocupado tanto com a defesa nesse jogo. Porque o São Lourenço vai vir aqui pra se defender. E o São Lourenço vai jogar com nervosismo, vai passando o tempo e não vai saindo gol. Eu arriscaria ir pra cima e de qualquer jeito, porque esse jogo é muito importante pro São Paulo. e não pode ficar pensando, tentar resolver mudar o time aos 35 do segundo tempo. Tem um novo jargão agora que é legal usar. Qual? Eles vão jogar por uma bola. Por uma bola não dá. O São Paulo não pode jogar por uma, tem que jogar por baixo. Não, o adversário. Ah, ele sim. É um novo jargão. E outro jargão é, todos os jogadores do adversário vieram atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola. E não conseguimos oportunidades por isso. Rafael, quer mandar um abraço. Será que eles são puxados pela locomotiva? Mais ou menos. O jargão do Kisugo, não tem o jargão do Kisugo? É o Boa Portugal. Noite pra vocês, boa jarrão. Noite, Rafael, ouvinte. Ô, Rafael, acabou o seu tempo, tem que mandar um abraço aqui sem parar, vamos. Beleza. Eu quero mandar um abraço pro Gilson, Porquinho, o Gerson São Paulino e o Júlio São Paulino também, pra Rita lá da escola, e mandar uma moela pra minha esposa, Thalita. Thalita, é hoje que o peixinho pula do aquário, hein? Sim. Boa sorte aí. E teu placar pra amanhã, teu placar. Placar pra amanhã? Pra cá do jogo. Meu Deus. 2x0, sofrido. Tá bom, tá 2x0, tá bom. 2x0 é lindo, rapaz. Tá vendo? Não pode tomar gol. Pra meter uma pilha, Motinha, na competição, o São Paulo tinha que empatar amanhã. Não. E aí busca a vitória na Argentina. Não, e o Corinthians perde hoje, aí embola o grupo todinho. O Corinthians fica com 6, os outros 2 com 4 e o Danube com 3. Aí que beleza. Aí fica embolado. Você gostou dessa embolada? Você gostou dessa embolada aí, mano? Por mim pode ser. Eu confio no Corinthians. Eu confio no Corinthians, porque mesmo que o Corinthians perca, gente, hoje, o Corinthians ele tem 6 pontos. Tá jogando fora de casa, tem o próximo jogo na Arena. O Corinthians tá classificado. Mas perder pro Danúbio dá vida ao Danúbio. Pode dar vida. Dá vida ao Danúbio. Na próxima rodada a gente arranca a cabeça. A gente tira do buraco na próxima rodada, dá uma paulada na cabeça e joga pro buraco. O Corinthians é o melhor time hoje, mas se não tomar cuidado, pode deixar de ser. O Danúbio é ruim, mas eu aposto que hoje vai ter uns pontapés bacanas contra o time do Corinthians. Vão chegando. Rafael, boa noite bater. Pra você, cara. Obrigado pela audiência. Quem não sabe, bate. Boa noite. Valeu. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97. O momento sem parar no estádio, com 3 ouvintes na sequência. O sem parar, aquela ajuda santa do dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. O sem parar vem com uma grande novidade. Agora, com o sem parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. É simples assim. Quer saber onde tem os postos Shell com o sem parar? É fácil. Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem parar, em todo lugar. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do Grupo Esser. Olha aí, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então, olha, não perca tempo não, amigo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno. Olha só, Domênico, com mais de 4 mil metros e com lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, olha, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/levilage. Village com 2 L's, hein? Você pode ligar agora mesmo. Anota o telefone aí. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Vivendo no Levilage também vai ser. Um abração pro Rafa, Paul and Horn e pra toda a família Esser. E você pode continuar ligando na Lotus Travel para tentar fazer a reserva do seu resort, o pacote do resort do Estádio 97. Mais uma edição sensacional, a 7ª edição. Ligue lá, 2896-4665. 2896-4665. Faça a sua reserva. Está lá o Tinoco, a Cláudia e os 7 anões. Que já não faz sucesso na da TV. Por que não também colocar uns anõezinhos no rádio, não é, Domingo? Ah, é verdade. É verdade. E dá certo lá, porque não vai dar aqui. Por que não? Olha, eu tô pensando em fazer uma entrevista com a Aurelinho. Acabou. Aurelinho? Aurelinho. Acabou os bandidos, acabou a audiência. O Bugaluro tá dando audiência. Olha, Mauro. Na verdade, eu vou entrevistar quem? O Clodo pode. Já, daqui a pouco eu vou entrevistar. Mas se você usar um médium lá? Pode ser. A minha história. Eu vou abrir a casa. É, a casa tá abandonada. Eu trago ele. Cuidado. A casa tá abandonada. A do Clô, a mansão tá abandonada. Cuidado. Eu vou chegar. Espíritos, hein? Vocês dão o bievoque. Deu o bievoque porque senão eu volto. Ah, você voltou? Não, volto. Agora você tem um novo concorrente, o Aguinaldinho. Eu tô sabendo. E é o seguinte: eu tenho cadeira cativa do Alias. Eu deixei no testamento dele. Tem? Botinha. Oi, chefinho. Você tem notícias de quem agora? Vamos passar. Falar do Corinthians que daqui a pouco joga, né, mano? Opa. Joga não, daqui a pouco dá show. Aê. É isso mesmo, que o bagulho é louco, tio. Então, pega o Danúbio lá no acanhado estádio Luiz Franzini, né, mano? É, o estádio do Defensor. O Defensor, né? Inclusive o Tite falou sobre isso, falou que não pode usar o estádio aí como desculpa, né? Apesar que tem por condições de jogo. Muita, o diretor de futebol do Corinthians, que eu nunca lembro, Fábio... Esqueci o sobrenome. Não, é o Sérgio Genichian. Isso, falou que o estádio é horrível, que é absurdo a Comebol deixar o jogo acontecer ali e tudo, né? E o Tite apazigou, falou que não, dá pra jogar, o campo tá bom e tudo. Sem choradeira. É. O gramado tá bom, Motinha. Pelo sem menos o pessoal que tá lá, que tá acompanhando, fazendo matérias já, dizem que o estádio ali, o gramado tá impecável. Foi o que o Tite falou também. E é isso que importa, independente da arquibancada ter capacidade pra 40, 50, 100 mil ou 10. É que é de madeira, né, arquibancada, que se dane, né? Do que é arquibancada, o jogador tem que estar preocupado ali com a condição do gramado. Não, né? O futebol tá muito gourmet, muito mimimi. Só pode jogar em arena agora? O problema, Motinha, o Corinthians tava reclamando aí a estrutura, porque os jogadores do Corinthians parece que já vão ter que ir vestidos pro estádio, porque o vestiário é pequeno e parece que não comporta aí, inclusive aí na hora de ir embora também, vão deixar para tomar banho no hotel. Eita. Nossa! É verdade. Pessoal, isso, parece porra. Que o pessoal já vai vestido e volta vestido pro hotel também. Isso que é bem precário lá. Olha, eu vou dizer, tá muito mimimi, hein? Desculpa, velho, se o Roberto Carlos vai fazer um show bacana, ele exige que tenha um camarim, que o palco seja de qualidade. Mas... O Corinthians hoje é como se fosse tá o Roberto Carlos do futebol. O Corinthians só é aquele cara da sofrência lá, o Pablo. É, olha lá, velho. Tá, mané. O bagulho é o seguinte. Mano, respeita a farda que o bagulho é louco, Motinha. O time para hoje, mano. Vai, vamos lá. Cássio, Wagner, Felipe, Gil e Werdel. O Werdel. Elias Jadson. E ele que era a grande dúvida, né, mano? O Renato Augusto vai pro jogo, não tem condições 100%, né? Tá 70%, mas já tá bom pra ganhar do Danúbio. Você não preferiu o Danilo? Eu colocaria o Danilo, mas o Tite optou pelo Renato Augusto. É. Emerson de volta, né? Sim, depois... lixo. E o Guerreiro também de volta, né, mano? É, o Corinthians, com exceção da lateral esquerda, Motinha, vai com o que tem de força máxima. O Corinthians, ele vai com o que tem de melhor hoje contra o Danúbio. O Fábio Santos faz falta, não faz, mano? Bom jogador, né, meu? Olha, no quesito ataque, Portugal, o Wendel, ele até que tá indo bem. Ele apoia bastante, aí ele tá dando conta do recado. Mas na parte defensiva, o Fábio Santos é muito melhor que ele. O Fábio Santos marca melhor e o Wendel não tem essa característica de marcação. Ele é regular, o Fábio Santos. E o Fábio Santos, ele tem uma inteligência tática que ele adquiriu bem com o passar da carreira, né? É verdade. Eu vou te falar, dois jogadores que se dão muito bem ali dentro de campo é Danilo e Fábio Santos ali pelo lado esquerdo. Eles sabem fazer ali, agregando com o Sheik, sabem fazer uma triangulação pela esquerda muito bem. Sombra, repara, a maioria da saída de bola, agora, a bola é lá. Você nota que tem treino. Mas você sabe que a maioria da saída, ó, do 100% dos times, né? Do 100% da saída de bola do Corinthians, 70% ou mais lado esquerdo. Porque a bola cai o Fábio Santos, vai pro Danilo, a bola gira ali. É isso aí. Muito bem. É isso que tem de informações aí, Mota? Isso. Beleza, tá bom. Você quer uma informação nova? Então sim, presta atenção, porque amanhã começam as inscrições pro torneio, o segundo torneio de pôquer do estádio. Vou jogar. Ouve aí, ó. Vem aí o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo a partir do dia 18 de março no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar o Inco par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ih, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. É isso aí, apoio da H2 Clube, que fica ali na Henrique Schalma. Um abraço pra todos eles, que são extremos parceiros nossos nesse segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Gostaria de deixar muito bem claro que a partir de amanhã começam as inscrições. E como serão as inscrições? Um dos modos é, você tem que ligar, entrar ao vivo no Estádio 97 a partir de amanhã. Nós teremos aqui um baralho. Nós, aleatoriamente, sim, vamos puxar uma carta do baralho. Ok. Tá certo? Vamos embaralhar, puxar na frente das câmeras, vamos puxar a carta do baralho. Consegui baralho. A carta que sair vai indicar o número de quilos de alimentos não perecíveis que o participante deve doar. Ok. Tá? Aí vamos supor, ligou o Zé Luiz Figueroa. Ligou aí, Oi, Zé Luiz Figueroa. Tudo bem? Boa noite. Ô, Zé Luiz, beleza? Que time que você torce? Bah, bairro, etc e tal. Aí vem o RG fazendo aqueles trocadilhos muito inteligentes. Ah, bom. Ah, salva a hora. Ah, salva a hora sempre. Apesar que o RG tá meio garoto, tenso. Salva a hora. Garoto. Exatamente. Aí puxa-se a carta. Ô, Zé Luiz, beleza, tal. Vamos puxar a sua... Aliás, você quer que puxe o Portuga, o RG, o Mota? Vamos puxar a carta do baralho. Puxou uma carta do baralho. Vamos supor, se sair um 4 de copas, você terá o direito de participar do torneio de pôquer doando 4 quilos quilinhos, de alimentos não perecíveis. 4 quilinhos. E esses 4 quilos deverão ser levados no dia do torneio, que será o dia 15 de maio, a partir das 7h30 da noite. Boa. Na Henrique Schalma 170, onde é o endereço do H2 Club. Uma semana antes do resort. Uma semana antes do resort. Legal. Tá certo? Então teremos muitas vagas pra você que ligar, tá certo? Ah, ó, mas não saiu 4, não saiu figura. 10 quilos de alimentos perecíveis. Ah, saiu o As, você que vai escolher. Ou você vai dar 1 quilo, ou você vai dar 10. Ah, saiu o Coringa, você escolhe 1, 2, 10. Também é a sua opção. É a sua opção, você escolhe quanto que dá. Porque o Coringa vale por qualquer carta, sim, entendeu? Tudo bem, Coringa não tá no jogo de pôquer. Mas o nosso baralho aqui, pra efeito da brincadeira, estará. Poderia... Bom, é que agora já está instituído, não adianta. Eu ia sugerir que a figura valesse 11 quilos. Já não, que tem o 10. Vale 10. Não, que já tem o número 10 do... Ah, não, mas é... Bom, nem então. Tudo bem. Para não vale complicar, 10, fica, simbolicamente, fica como... No baralho vale 10. Como 10, tá certo. Só informando, um torneio Taça dos Campeões vai aos pênaltis Atlético de Madrid e vai Leverkusen. Então, olha, a partir de amanhã, fique ligado aqui no Estádio 97. Também teremos pedágios. E através do pedágio, você também terá a sua maneira de fazer a sua inscrição pro segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Pô, que legal. Primeiro prêmio, uma viagem pra Punta. Sensacional. Ah, chique, velho. Os cassinos de Punta del Este. Que é isso. Chique, no Uruguai. Segundo prêmio, um apartamento no resort do Estádio 97. Ei, como assim? É mesmo? O não menos chique. É louco. Tudo pago. Eu, hein? Terceiro prêmio, uma bitoca no Dodô. Eu vou jogar. Onde te escreve? É brincadeira, o terceiro prêmio. Eu quero pegar essa safada da Domênica. Terceiro prêmio, Estranho no Ninho. Aliás, o primeiro e o segundo também serão Estranho no Ninho. Mas o terceiro prêmio, apenas o Estranho no Ninho. Aí a bitoca, aí a bitoca no Dodô vai de você conquistá-lo. Bitoca em Dodô, você tá louco. É, depende se for uma bela estranha. E se for uma estranha daquelas, Dodô? Hein, Dodô? Domênica é um homem casado, de respeito. Mas não tem nada a ver, pô. Ele vai estar lá. Aquele artista. Tipo, você que gosta de ler. Beijo técnico. Tipo, Lessandro Ambrosio. Aí. É beijo técnico, doutor. É, você é um artista, Domênico. Se é beijo técnico, pode beijar o velho ali. Sei. Acho que o beijar. Tony Ramos, quando beija a mulher na televisão, ele tem uma esposa, tá lá casada. Ele é muito bem casado, Tony. Mas o beijo da Fernanda Montenegro ontem não foi técnico. Lógico que foi técnico. Puxou. Foi técnico, ele foi ensaiado e tudo. Fernanda Montenegro é a maior atriz do Brasil. E Carminha voltou perdendo a Maria. Carminha e Maria de Fátima. Mas ela beijou quem ontem? A Natália Timber. Timber. Natália Timber. É. Da hora. Natália Timber. Ontem a novela acabou com toda a atração e tudo. É, bacana. A novela já começou. A Glória Pires pegou três logo no primeiro capítulo. O matou Ramos um. Beijando o Fagundes. Muito bem, vamos a mais ouvintes. Eu queria beijar o Fagundes. 3284-7097. Liga aí, 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Oferecimento de BV, BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br, confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Ô, Azedão, boa noite, Azedão. Ah, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Azedão, seu palpite, o seu olho clínico jornalístico. Ó, Danúbio e Corinthians, logo mais. Ah, Danúbio e Corinthians? Começando em 7 minutos. Eu acho que o Corinthians, apesar de jogando fora, vai ser um jogo que o Corinthians vai equilibrar. Então o Danúbio leva 3-0 o Danúbio. 3-0 do Danúbio? É, porque o Danúbio precisa ganhar, então vai pra cima. O jogo é às 8, viu, Sombra? É às 8, não é? 7h30, às 8? 8. Santos joga às 19h30. Santos joga. Copa do Brasil. Confundi de Alvinegro. Livrei você. É que o jogo mais importante sempre é antes, é né? É que esse é o Alvinegro mais famoso, né? O Santos, né? É. Ideia. Sombra não, claro, vamos falar o contrário. Claro. Quem fala consente. Por isso que eu sou seu fã, Sombra. Você é um grande jornalista. Claro, vamos ao telefone. Vê se teve contestação. Nenhuma. É, rapaz. Vou dizer, viu? Alô? Alô? Fácil, né? Quem fala? Alô, Danilo. Ô, Danilo, tudo bem, meu? Tudo bem com você, Dodô. Bom, Danilo do que é o nome completo? Danilo Pierrobon. Pierrobon. Pierrobon. E quantos anos você tem? 2.5. RG. 2.5 hoje? É, porra. O quê? Isso é um puta paradoxo. Isso não existe. Como assim, paradoxo? Se errou, é bom. Se errou, se errou. Ah, você tá louco. Sensacional. Errou é bom. É verdade, se errou não é bom. É verdade. Marcelo, me explica. Ô, seu burro. Me explica, Marcelo. Seu burro. É bom errar? Ah, gostei. Foi bom. Ah, tá. Olha que cadê a risada que você não deu? Dá pra você ver. Respeito é bom, eu gosto. E qual o bairro aí, ô? Alô? Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Esperado. Eu moro no Jardim Bom Clima. Bom Clima? Não tá chovendo então aí, é isso? Ah, sensacional, eu sabia, ah, viu? Boa. Olha, é de minuto a minuto agora, de minuto a minuto. De hora em hora. É, de hora em hora, o SBT traz. Esse faz falta, hein? Esse faz, era bom. Ô, velho, e aí, cara, qual que é o time? É o poderoso Peixão aí, ó. Olha lá, apaga a pau aí. É nóis, Aninha. Apaga a pau aí. Poderoso Peixão. Ah, o nome sagrado da vila, maravilhoso. Ué, tem algum mais poderoso no estadual aí? Levanta a mão. Ué, tem? Desculpa, tem times RG que almejam algo maior. Tem times que buscam algo maior. Sim, eu concordo plenamente com você, só que tem que chegar lá e conquistar. Ah, aí você deu uma indireta pro Sombra. Meu time conquistou em 2012. Pô, lá vem. Depois sou eu do passado. Porra, estamos falando de 2015. Peraí, RG, 2012 a gente tá. 12 não. Mas com relação a 2012, RG, desculpa, tá tão fresco na memória quanto o pão que acabou de sair agora. Porra, eu não queria comer pão de 2012, porra, desculpa. Eu comeria, fácil. Ah, sei, tá bom. RG, pra Azedão. Quem tá se afogando, o crocodilo é tronco, bacana. O mano é um personagem, né? Tem que levar ele assim. Ele, né? Ele quer fazer essas gracinhas. Mas é um personagem, né? Ou é uma personagem? São várias. Vou mostrar o tamanho da pistola aqui, pra você colocar no diminutivo. Existe um personagem. Não, tá? RG, tô olhando aqui. Por que quando se fala de persona, fala-se da uma. Personagem? É a personagem da pessoa. Não, é do personagem. Uma. Eu tô olhando a Série A2 aqui. Ferroviária tem 25 pontos. Ou seja, o Santos é o melhor do estado. Então chupa todo mundo. Mas é óbvio. Importa a série. Ô, Danilo. Posso falar? Você tá onde? Tá em casa esperando o jogo? Vai assistir? Não vai nada, cara. Tô na faculdade, vou ficar acompanhando pelo celular aqui pra cá. Ah, tá na faculdade. E o que você acha que vai dar esse jogo hoje aí? Claro que você tá esperando a vitória do Santos. Mais fácil, difícil, complicado? Não é complicado não, gente. O Santos tá surpreendendo todo mundo aí esse ano, né? A gente tava todo mundo desacreditando do Peixão e está mostrando que a gente tem um time, mano. E desse time aí, quem é que você acha que ainda tá vacilando aí? Eu acho que ainda tá vacilando, é aqueles volantes aí que, infelizmente, o Arouca ainda faz falta nesse meio campo. Você não gosta do Valência? Que isso, ele tá pesado aí, gente. O cara parece que comeu uma feijoada antes do jogo. Porra, cara, e olha, eu respeito sua opinião, mas eu tenho gostado muito do jogo do Valência, hein? Tem segurado... Eu vou falar, viu aí, gente. Na minha opinião... O Alisson bota o Valência no bolso. Não, mas olha, você vê como são as coisas. Respeito, volto a falar, respeito sua opinião, mas, pô, tenho gostado do Valência sim, hein? Inclusive tem que ser convocado, né? O problema do Valência é físico. Sabe por quê? Porque ele marca bem. É que ele tem um problema físico e não consegue jogar vários jogos em sequência. Mas ele é bom marcador, o Valência. E só pra constar aqui, o Londrina, né? Tem o lateral esquerdo, o Lino. Isso aí, jogou no São Paulo. Nossa, aquele Lino que jogou no São Paulo. Meu Deus do céu. Aquele Lino. Meu Deus. É porque eu vi Londrina e Cruzeiro, se não me engano. Você sabe que o Lino foi jogar até em Portugal. Rodou. Nossa. E era ruim, hein? Os caras no começo. Igual o Reinaldo. Quando chegou, o Germano, que jogou no Santos. O Germano. Nossa, e o Celcinho, que era da Portuguesa. O Ronaldinho Gaúcho já, então. É isso aí. Que pecado esse Celcinho também surgiu. É um talento dispersado. Ô Danilo, agora tem o seguinte, no ano passado o Santos também começou muito bem, chegou à final, teve aquele desastre lá que conseguiu igualar o Palmeiras de perder uma final de Paulista para um time pequeno. Nós não ficamos só nós, né? Ah, é verdade, porque lembra? Agora, da Inter de Limeira, o Santos conseguiu igualar. Igualou nós aí. É. Embora eu ache que o time da Inter naquela época era melhor que o time do Ituano. Agora, o que acontece? O Santos é o time do primeiro semestre, mas no segundo não tá encaixando? O São Paulo é assim, só encaixa o segundo semestre. O primeiro é sempre uma draga. Então, eu acho que assim como ano passado, a gente tem um time bom, porém a gente não tem um elenco, né? A gente precisa com certeza reforçar se a gente quiser brigar por alguma coisa no brasileiro. Porque o time titular do Santos é bom. O time desse ano, mesmo com as perdas, eu ainda considero melhor ainda do que o do ano passado. Eu acho que a gente esse ano ainda tá melhor com a chegada do Ricardo Oliveira aí, o Elano veio uma opção. Então eu acho que o nosso time tá bom, mas a gente tem que reforçar com certeza se a gente quiser brigar por alguma coisa no brasileiro. Olha, mas esse time que o Santos tem, RG, o Santos já briga, hein? A gente tem um problema sério, que é o de zaga. Embora tenha aí sido considerado aí, acho que a segunda ou terceira, sei lá, defesa do campeonato, mas o David Braz, ele deixa muito a desejar. E o problema do elenco é você não ter substitutos à altura para as laterais, né? Por exemplo, a gente tem um Cicinho, que eu costumo brincar e chamá-lo de aloprado. O Cicinho, ele é muito estável, né? Tem partidas que ele faz ali o feijãozinho com arroz dele e vai bem. E tem partidas que, nossa, ele viaja na maionese. E a lateral esquerda também, né? Tem o Caju aí, que é um bom jogador, um jogador promissor, mas você perde o Caju, a coisa fica... Não sobra nem o Castanho. Fica penca, né? A gente deu azar também do Chiquinho, né? Que o Chiquinho começou bem. Pois é. E logo na sequência ele se machucou. Também. Agora, RG, você falou do David Braz. O David Braz me lembra um Mods de Mish. Ele tá sempre bem colocado, isso. Mas ele não serve pra nada e atrapalha. Ele tá sempre em time grande, é modesto. Deu sorte, tá bem colocado, deu sorte. Mas não serve e atrapalha. Ouvinte, você... O ouvinte é Danilo. Danilo, você gostaria que o Thiago ficasse ou fosse embora? O Thiago Ribeiro, eu acho que ele não tem espaço no ataque do Santos. Você não sentiria falta? Não, eu acho que o Thiago Ribeiro não vai fazer falta, não. Ainda mais o Santos na situação que tá pagando muito caro por um jogador que não traz retorno esperado. Então eu acho que a gente pode contratar um cara um pouquinho mais em conta, que talvez dê até mais resultado, viu? O Thiago Ribeiro, ele hoje, nesse time que se formou do Santos, ele cairia muito bem sim para fazer ali aquela coisa do elenco, do grupo, né? Mas só que é muita grana, né, velho? Cara, o Santos está tentando cortar os custos. O cara ganhou uma bala, velho. Então é complicado. Não é um bom reserva? Então, é isso que eu tô falando. Mas pelo que ganha, eu gostaria que ele continuasse. Mas pelo que ganha, porra, é grana, hein? Mas ganha nada. Você acha que ganha muito? Imagina. Ah, o quê? O Thiago Ribeiro? Você acha que ganha essa fortuna toda? Não, ele veio por uma bala. Ele veio ganhando um dinheiro bom. O Benja que fica falando que esses caras ganham muito. Olha. O Benja tem essa mania, viu? Nossa, o Benja, ele anda com uma listinha de salário de jogador no bolso. Essa mania. O prazer dele é chegar na cozinha e falar assim: nossa, deixa eu te mostrar, hoje descobri o salário de mais um jogador. Ele gosta. Nossa, por que ele gosta? É porque ele vai no mesmo contador dos caras. Tudo pra ele é dinheiro. Tudo pra ele é dinheiro. O contador, passa lá quanto é. O contador fala. Minha é dinheiro, cara. É incrível. Se liga aqui no DAS aqui do Thiago Ribeiro, quanto que ele vai ter que pagar de nota. Ele fala. É verdade. Você sabe quem que é o meu contador? Quem? Banco Central, cara. Banco Central. Me liga. Velhinho, tá Marcelo. Bem, hein? Tá legal, hein? Ele é bacana. Marcelo. Marcelo Fernandes e Serginho, vai dar caldo? Eu não entendi. Marcelo Fernandes e o Chulapa, vai dar caldo? Caldo de peixe. Ah, vai dar caldo, cara. Que nem Anderson também não tava animando muito, não. O problema do Santos não é técnico. Eu ainda acho que o problema do Santos não é o elenco. Acho que se tem que reforçar o elenco se quiser brigar por alguma coisa. Tá certo. Seu placar. Diga. Alô? O seu placar, Danilo. Seu placar pra Santos. Placar hoje é 3-0 pro Santos pra eliminar o jogo de volta aí. Que corneteiro, hein? Tá certo, Pelinho. Quer mandar um abraço? Mas corneteiro? 3-0. Corneteiro, pô. Pois não. Eu quero que só a vaga ali naquele torneiozinho de poker que eu sei que vai rolar. Ah, mas é a partir de amanhã só. Que zica, hein, tio? É, deu azar. Liga de novo. É a partir de amanhã, cara. Tenta amanhã, velhinho. Quem sabe? Serão 120 participantes. Mas amanhã ele não vai poder, ó. O cara ficou frustrado. Desligou na tua cara. Caiu. Ligou na minha cara. Ligou na minha cara. Caiu. Você não tem culpa do azar dos outros. Caiu. Ficou chateado. É gol! Gol do quê? Tem gol? Tem gol? Que gol, seu louco? Tem gol? Que gol que tem? Já tô comemorando. O Atlético de Madrid classificou nos pênaltis. Tá passando. Você tá comemorando o quê? Se você é futebol. O Santos vai fazer o gol já. Mas você falou que você tá comemorando. O Santos acabou de começar, ô louco. É tipo comemorar o carnaval semana antes. Mas você falou que você é futebol aí, jornalismo? E aí? Não, eu tô dizendo narrando, né? O jornalista tem que narrar também. Tá treinando, né? Narrar, narrar. Esse é Cláudio Azedão, um dos maiores jornalistas do estádio 97. Evidente. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas, olha, rápido, mas rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas, para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina, nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate pronto. E não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Tem Juca? Tem Juca ao piano? Oh, ah, então dele. Salva, né, RG? Que alegria. Ah, é. Sei, te conheço. Cara sendo irônico com você, RG. Olha lá. Mó cara dura, mano. Porra, velho. Tá zora, mano. O maior cara dura, velho. O Juca que vai ficar dando com um lencinho, dando tchau pra você. Quinta-feira, velho. É. Pô, essa hora você tá voando já, hein? Caraca, sim. RG. É. Essa hora já estamos. Acho que o voo sai 5 e pouco, 5 e meia. 5 e meia. É. Aficionado é Barça. Sim, sim. Aficionado é Barça. Me gusta. Olha, e eu fiquei sabendo que hoje eu vou dar entrevista ocultando tudo pra expor meus bens. Você tá louco? Ah, sua mansão tá abandonada, hein? Eu tá. Vocês não sabem quem está declarando o imposto de renda. Você deixou pra quem? Deixou pra quem? Adivinha, o certo DJ. O famoso DJ. Tá bom. Deixou tudo pra ele? É o famoso. Agora a gente tá com o Cássio com o Aguinaldo. Mas ele chegou foi o Bubu. Se deixasse pra mim, é 1,5 milhão ali o troço lá, velho. E aquela casa de Ubatuba? É, 1,5 milhão. Você moraria lá, Domênico? Não, venderia na hora. Olha, você não vendo onde passamos os nossos momentos. E aquele banheiro que dá vista pra praia, pelado, de vidro? Sabe aonde? Você sabe onde ele jogou minhas xixas? Que louco, né? O antigo palestra Itália. Colocou o comendador. O cara colocou um vaso. Não fica atrás da pilastra, olhando. Como assim, um vaso? Eu fico atrás do vaso. Você não viu as fotos? Tem um vaso sanitário no meio do jardim. Você que pediu pra pôr. Fazer botox no banheiro de vidro. Que conversa é essa aí? Como é que você sabe, hein, Domingo? Ah, fazer botox. Vocês viram lá no site, no Globo.com? Vocês viram como ele falava, ele... Clô, quero fazer número 2 com vista pro bar. Aí eu vinha lá, limpava ele. Mas eu, Domênico Gato... Limpava ele. Domênico Gato lá em Santa Isabel. Vai limpar a véia já. Domênico Gato lá em Santa Isabel. Aí, lá em Santa Isabel, onde tudo começou. Inauguraram uma arena de futebol. Certo. Aí jogo rolando na arena lá. Certo. Aí de repente no intervalo, velho. O que aconteceu, RG? Aí o torcedor vira pro outro e fala assim... Bate! Quando chegar em casa, eu vou arrancar a calcinha da minha guria. Ixi. Aí o outro falou assim, mas por que tanta violência? Cara, tá me apertando muito, tio. Sensacional, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Essa piada aí, ela mereceria um prêmio, viu? Um Oscar. Mas com certeza. Não tem a dúvida disso. Todo mundo vai sentir falta da RG. Carlos Alberto Poquete. Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de Engov, vai pra balada? Bom, Engov pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tem mensagens, hein? Mensagens através do aplicativo da Energia 97. Sim. O Eber Marconelli escreve pra nós dizendo: o São Paulo vai ganhar de goleada. 1-0 aos 45 do segundo tempo de pênalti contra o time do Papa. Tá valendo. É, como vai funcionar o torneio de pôquer? Acabei de explicar, viu, Marcelo? Acabei de explicar. Não é isso. Vai ver, ele mandou e-mail antes, mandou e-mail antes. Ele mandou às 19h12. Eu expliquei às 19h25. É, entra no site da Rádio Lá. Audiência rotativa do Papa a partir de amanhã. Ainda não. A partir de amanhã estará liberado. Mas amanhã você vai saber tudo direitinho, vai ficar muito fácil. Isso. O Bruno Nunes de Souza, vai Corinthians, daqui de Santiago, boa, sempre acompanhando o Estádio 97 e o Corinthians. Abraços. Santiago. Legal, mano. Boa. Santiago del... O Pedro Forato Rocha. De Pedro. Xiii, rapaz. Não, melhor. Olha lá, hein. Não arruma confusão. Não arruma confusão, não, senhor. Eu tava aí. Pô, o Domênico tava segurando o programa, velho. Eu acho que tem que ler. O Domênico tá segurando bem. Porque não tinha confusão. E papinha de segurar aí, que porra é essa? Reinaldinho. Não, não tô segurando nada, não. Fala, lê, menina. Mota. Não, aí, tá vendo? Mota. É, faz parte. Mota. Vai responder mal a pessoa. Olha. Primeiro a aprenda a falar direito. É centurion e não centurion. É centurião, pô. Que mais? Sou São Paulino. Mas que torcidinha mais modinha. Até 3 meses atrás estava tudo uma maravilha, cantando o campeão voltou, Ganso seleção, Luiz Fabiano melhor atacante do mundo. Agora ninguém presta. O time é o mesmo que brigou para ser campeão brasileiro no ano passado. Abraço a todos do Pedro Forato Rocha. Pedro Forato Rocha. Explicando. Vai desenhar. O Centurion, que a gente brinca. É Centurion. Eu sei que é Centurion. É que a gente brinca por causa do Silvio. Faz o Centurion. Centurion. Exatamente. Agora tem que explicar a piada. Eu gosto. Calma, esse jogador aí, só acompanhar o programa que você vai entender. Mas a torcida modinha você admite, é isso? Hã? Deixa eu explicar. Aí é a opinião de cada um, né? Cada um acha o que quiser. O meu pacote tá comprado, eu vou em todos os jogos da Libertadores. Eu vou lhe explicar. Se o Centurion joga bem, é Centurion. Se ele jogar mal, é Centurion. É. Entendeu? Porque ele não vai estar ligado. Você tá louco. Olha, RG, você toma cuidado. O Ceará quer furar seu olho. Então, você tem dois jogadores em São Paulo, o Gansoff e o Luiz Fabiano Assoff. Também. É jogadores búlgaros. E tem o torcedor Kornetoff. Fica tranquilo que era teu Wesley, viu? É. Não, é verdade. E tem o torcedor Kornetoff e Corneton. Eu não me apego a isso, você sabe por quê? Embora o Wesley tenha feito uma péssima passagem pelo Palmeiras, tô cansado de ver jogador que às vezes tem uma péssima passagem num clube e melhora no outro e vice-versa, cara. Como era o nome do cara? Sai de um time puto. Lembra do outro e fala, vou mostrar que eu sou... A vovó vai lembrar. Você lembra a vovó do Michael Suell? Michael Suell. Pô, era ruim. Foi pro Botafogo, jogou muito. O Rive. Incrível isso, aí cara. Ele foi lá jogar na Udinese. É verdade. Aí fez a cagada. Aí tem uma cobrança de pênaltis. Quem ganhasse nos pênaltis... Vai pra Champions. Não sei se era Champions ou era Copa do... Foi a cavadinha? Era Champions que ele caiu pra Copa. Ele meteu uma cavadinha e o goleiro encaixou. Os caras ficaram... E no Galo não consegue dar um chute na bola. Você sabe quem foi assim também? O Leonardo Silva, zagueiro, foi pro Palmeiras. Ah, é, ó, Sombra. O Leonardo Silva. Ah, que é um outro, o Índio. O índio tava na queda do Palmeiras, parece. Oh. Se não me engano, ele caiu com o Palmeiras naquela primeira vez. Aí foi pro Inter e foi campeão do mundo, cara. Ah, zagueiro, é. Fabiano Heller, que era... Ele foi do... Leonardo Moura, acho que ele tava no time campeão do mundo no Inter. Também. Leonardo Moura. Mas o Leonardo Moura, peraí. O Leonardo Moura, ele tava jogando no meio. No Palmeiras ele jogava pelo meio. Ah, mas jogou na lateral também. Não. Quem ia jogar na lateral era o Felipe. Jogou dos dois. Não, o Felipe era lateral. Lembra o Felipe? O Felipe era lateral esquerdo. Ele jogou de lateral direito. Jogou. Você sabe quem foi pro meio naquela época? O Arce. Jogou, é verdade. Era o Arce que foi. Era o Arce. Mas teve uma época que o Felipe jogou de lateral esquerdo, lembra? Teve. Que era do Vasco lá. E depois jogou na meia também, um bom tempo. Felipe jogou na meia. O Palmeiras teve uns jogadores bons que foram rejeitados e depois deu certo. Isso é normal. No futebol. O Rafa Rocha, tô testando o aplicativo, chupa, mano. É um belo teste. Você não vai testar com a sua irmã? Ô, Sombra, ô, Sombra, só uma coisa que eu lembrei. Testa é um jogador que deve aparecer na seleção brasileira. É aquele que era do Santos lá, que tá no Laje. Como é o nome dele mesmo? Felipe Anderson. É. E o cara tá jogando pra caramba. Cara, os dois jogos isso, do Laje, isso aí bem, não acontece cara. Só com o jogador. Acontece com o treinador também. Também. Ó, o exemplo melhor é o Tele Santana, né? O quê? O Tele Santana foi rejeitado por um monte de time, taxado como pé frio, um cacete. Ele foi demitido do Palmeiras e o São Paulo o contratou. Então, não, lá atrás, né? Mas isso lá atrás, não, né? Não, não, o clube ou antes. Ou foi agora? O clube antes não. Dele. Não, agora não, ele já tá agora, morto. Agora que eu digo, antes do São Paulo ser campeão do mundo. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso, mas o clube anterior ao São Paulo foi o Palmeiras. Foi. Não, eu pensei que... Porque ele treinou. Por que ele foi demitido? Ele treinou o Palmeiras em 78, não, por aí. Ele treinou em 90. Ele treinou em 89, um jogo contra a Ferroviária no Pacaembu. Caiu, o Palmeiras, né? Ganhava o jogo e ia pra final. Então, ele caiu e foi pro São Paulo. 0-0. Mas o Tele, ele foi taxado duas Copas do Mundo com um pé frio pra cacete, velho. Teve outro. Ô, Dodô, seria aquele então isso acontece também em times de futebol. Ó, o Oswaldo Oliveira também foi mal no Santos, tá bem no Palmeiras. Quem que tá bem no Palmeiras? Tá louco. Deixa eu falar um negócio, que é um tal de Murici. Tá um tal de Murici, mandaram embora. Fechada mandaram embora no São Paulo um tal de Murici. O tal de Murici foi campeão na Libertadores no Santos. Murici foi tricampeão, não foi? Mandaram embora um tal de Murici, meu. São Paulo, mandaram embora um tal de Murici. Foi campeão depois pelo Fluminense e depois foi campeão pro Santos. Pelo Santos. Libertadores. Primeira Libertadores dele. Mandaram um tal de Murici. Não conseguia ganhar a Libertadores. Falava que era pé frio Libertadores, ele. Aí foi ganhar a Libertadores. O Neymar, o time pronto. Tá não sabe nada. Mas, sim. Mas tá não sabe nada. Tem um detalhe. É. Com o Neymar, na time minha, pronto. Na minha opinião, com todo o respeito ao Muricy, mas o técnico que tivesse naquele time ganharia a Libertadores. É bom lembrar. Que o Neymar, o Ganso tava lá, ele? Tava. É bom lembrar que o esporte, como coletivo e terrestre, se eu estivesse também. Ô, Domênico, aquele time do Santos fez jogos pela Libertadores sem técnico. Fez. Ó, e teve um jogo que vocês não vão lembrar. Quase que eu fora. Teve um jogo. Então, se não é o Ganso ganhar o jogo lá no Chile, tava fora. O Abelão. O jogo do Chile. O Abelão, ele perdeu contra. Ele acho que tava no Fluminense, perdeu pro. Perdeu o Santo André, o Paulista. Paulista. E o Flamengo perdeu pro Santo André. Aí foi taxado. Putz, que porcaria. Maracanã lotado. Aí ele foi pro Inter e acabou com o campeão do mundo. Ah, você vê, olha aí, o Cuca, que foi tão assim. Eu vi até uma campanha muito grande. É frio. Por exemplo, acho que talvez quem tenha puxado a maior campanha contra o Cuca como o maior pé frio do futebol, Benjamin Bach. Ele é maldoso, né? Foi. Contra o Cuca, foi. Maldoso, ele é maldoso. É muito observações maldosas. O Cuca pensou até em se matar em determinado palavras momento. Cáusticas. Ele quase se matou, o Cuca. Por causa foi, verdade. Quando o Cuca ganhou a Libertadores da América. Ele falou chupa, Benjamin. Ele falou, é que ninguém mostrou, mas ele falou lá. Não, falou. Eu só queria falar direitinho que o time de São Paulo, em 2005, volta, Cuca, volta. A gente montou. Montou sim, montou mesmo. Montou sim. Eu tava num jogo. Por isso que eu acho que ele tinha que vir pro Palmeiras. Ele monta time bem. Eu tava num jogo na Colômbia, eu tava escolhendo quem ia bater o pênalti. E aí eu olhei pra baixo tomando um gol. Eu saí, mas eu deixei lá bonitinho. Tudo mineiro, arrumadinho. Eu deixei o grafite bonitinho. Sim. Botafogo? Olha aí. Joguei certinho. Cuca, ouve aí, olha. O Éder Santos. Por favor, Sombra, peça ao Rude um breve diálogo entre o Catra e o Belo. Valeu, vai Santos. O bora. Catra... Fala aí, irmão. Ele pediu um diálogo entre o Catra e o Belo. Tá bom, irmão. Vou pedir agora pro Belo cantar uma música do papai. Vamos lá, então. Beleza, beleza, vou cantar. O papai chegou. O papai chegou. Como assim? O papai... pegou. Me... Não, o Belo? Irmão, isso aí tá uma merda, irmão. Isso, cara, tá boa. Isso aqui lá, vida, ai, viu? Mais mensagem do Ricardo Palmo. O Dodô comentou do vinil do Jim Bonhorn. Eu encontrei aqui no Chile pra comprar. É mesmo? Veja se valeu de manhã. Jim Bonhorn, It's Your Sweet Love. Ano de 78. Se for este, me avise que compro e lhe mando de presente. Ó, Domênico. Pô, rapaz, hoje tocamos, né, o Jim Bonhorn. O dessa Cross the Floor. Mas você quer de presente o disco? Ah, mas não sei. Se ele tiver o disco lá, manda, ele velho. É nóis. Ele disse que encontrou no Chile pra comprar. Ele falou então, que, a capa se desse você disco, quiser, ele compra e te manda de presente. Eu não lembro o nome do disco. Ele falou aí, é It's... It's Your Sweet Love. Então, eu não lembro o nome. Não é esse? Não é, né? Não é então, esse. Então, a capa do disco é desenho. É um desenho do rapaz dançando. É. Um desenho do cara dançando. Não pode... É o Dance Agora, esse não é? Esse que o Domênico esse quer. Esse que eu quero. Esse que eu quero. É Satanic Feelings. É não! Que isso? Isso quem não, quer? Não, quem quer quem senta aqui, ó. Só não pode fazer igual o Rude. É o que senta aqui, ó. Só não pode fazer igual o Rude, é o que gosta de Satã, essas coisas. O Rude levou um susto de borrone todo, velho. Sensacional! Ai, ai, ai. O Marcelo Francisco Leite mandou uma carta enorme. Bom, eu também vou resumir. Lê três estrofes. Sou o DJ Marcelinho, São Paulino doente. Sombra, realmente o tricolor tá em slow motion. Hoje o Rodrigo Caio estava respondendo uma pergunta em relação a ter um líder dentro de campo para dar um chacoalhão no time durante o jogo. Temos o Rogério, mas o Rogério fica lá no gol, fica mais difícil organizar o time. Esse cara poderia ser muito bem o senhor Ganso Luiz Fabiano? Pergunta ele. Não sei, cara, não sei. É, o Francisco Pinheiro. Mas o ouvinte esperava uma resposta sua, mas... O Ganso empate... não tem cara de líder. É... Nunca vai ser líder. Ser referência como jogador, muitas vezes tecnicamente, não significa ter liderança. É, exatamente. Francisco Pinheiro, Sombra, boa noite a todos vocês. Puxa, hoje de manhã estive aí na Energia 97. Comigo aqui. Vi o Dodô fazendo Energia na Veia, sensacional. É verdade, ele trouxe o CDzinho que da gravação do Marcos Freitas, que fez aqui um set que eu falei que ficou legal, ele trouxe pra mim. Sabe que o Francisco Pinheiro, cara, é um dos ouvintes mais antigos da Energia 97? Ele é o homem censura da rádio. Você precisa de qualquer coisa, pede pra ele. Se não tiver aqui, ele acha. Francisco... Ele grava toda a rádio, cara, é incrível. Francisco Pinheiro é o Chico Pinheiro, ele grava todos os estádios. Só que essa hora ele fica ouvindo, a gente fica editando. Bacana. É, ele gosta da rádio mesmo, esse cara. Muito da bacana. Hora. Gente boa. Ô, mano. Oi. Vamos falar da Bozano. Opa, vamos lá. Em homenagem ao Glauco, que tá parecendo o Náufrago aqui no estúdio. Como assim, Náufrago? É, Glauco. Pô, não, o Glauco agora se ajeitou na vida, tá casado. Ah, é? Largou a vida. É um homem de família, né? Agora o Glauco é um DJ de Cristo. Boa, Glauco, é isso aí. O Glauco que falou com o Raul Boés é a inspiração pra ele tocar. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, e contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele vai ficar lisinha, parecendo a perna do Rudy Landucci, o punha. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Ó, o Portuga usa esse modelador e é top. Todo dia ele usa. É isso aí. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Motinha, oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você não vai ficar agora com aquele cheiro de coberta de mendigo, velho. Você passa de manhã, à noite você tá zerado. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, muito bem, vamos ao último ouvinte de hoje, no 3284-7097. Não seja falso, você tá louco pra ir embora. Tô nada. Pensamento de HD em seguros, de bate pronto, consulte seu corretor. Vou assistir o jogo aqui. hdi.com.br. Vai tocar o Asdrubal, Dudu. É verdade. Só pra informar, Santos e Londrina 0-0, né? Que beleza. 20 minutos de jogo e nada. Obrigado, hein? Alô? Alô? Quem fala? Fábio. Ô, Fábio, tudo bem, meu? O cara tá bravo. Melhor agora? Isso. Fábio do quê? Melhor agora por enquanto. É a segunda vez que eu consigo, Fábio Jimenez. Eu liguei na semana passada. Então tchau. Então tchau. Porque aqui então, é virgem hoje, tonto. Mas tem muito tonto. Aguentou, tonto. Porque é virgem só, né? Se entregou. Mas legal que se entregou. É por isso que a corrupção do Brasil está sendo investigada, porque nunca antes ia ser investigada. Vai pro inferno. O governo, Lindinho. Lindinho, tá tudo aí. Certo. Isso, viu? Alô? Alô? Me fala. Fala, Dodô. Opa, quem é? Ô, Dodô, aqui é o Diogo. Ô, Diogo, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Bom, Diogo do que é o nome completo? Diogo da Silva Vieira. Vieira. Aí, quantos anos você tem? 3.2, Dodô. RG, 3.2 hoje, poderia, na terça. Poderia repetir, Mota? Por favor. Diogo da Silva Vieira. Não, Mota, quanto tá o jogo? Do... Ah, 0-0, Londrina e Santos. Ah, É, sensacional. Londrina, que é a terra do café, a falar a verdade também, né, Domênico? A café é elixir da vida. Com certeza. Ainda café. É, porque tinha um lugar que produzia café, virou tudo cana. Agora, o que você prefere, Bob? Café ou cana? Café é bom, só o cheiro, tiro leite. Não, mano, não fala mal. Não, café é bom. Velho. Café, adoro café. Ah, tá. Café, da azeitona café, pode falar mal, do café, não. Esse café é o elixir da vida, ó, pessoal, é diferente. Estamos no final do programa. Bora. Qual que é o time? Ô, Dodô, eu torço pro mesmo time que o cara mais imparcial do programa. Então sou eu. Não, eu sempre fui azedão. O cara mais... Não, eu sou, sempre fui o cara mais eu imparcial. Eu sou o cara mais imparcial. O azedão. Ah, não adianta vocês quererem. É o cara com comentários cirúrgicos. Cirúrgicos? Caras imparciais. Obrigado. Só pode ser eu. Cláudio Azedão. Dr. Ray. Obrigado. Não, é o mesmo cara que torce pro time com o estádio mais bonito do mundo. É o Portuguesa, tudo se enquadra na minha pessoa, tudo. Tudo que esse ouvinte fala, se enquadra, tudo se encaixa. Você tá se expondo, Domingo. Tudo se enquadra, presta atenção. Ninguém falou encaixa. Essa semana você tava indo bem. Como assim, tô indo bem? Ué, fez um puta show, ontem recebeu parabéns do chefe, ganhou presente, ganhou CD agora, ganhou o disco. O cara não vai mandar o disco pra você? Não, mas não é esse disco. Mas pode ser outro, né? Mas então, você tava indo bem, cabeção. Não vai sobrar tempo, cara. Fala, meu velho. É o time, o último time a não envergonhar o nosso país lá fora. Corinthians, velho, só não, tá na cara. O que não tá envergonhou o país, o único a vestir o manto da seleção brasileira foi Palmeiras. Pô, isso daí hoje é uma vergonha. Não. Mas na época não era. Era assim. Vai começar essa discussão. Na época não era. Mas é uma vergonha nada. Fala logo o time todo. Do Corinthians, gente, tá na cara. Vocês vão ficar assim. O último time que representou o Brasil lá fora. Ah, mas tu é chato. Mas é chato. É nóis. Corinthians. Você é chato, hein, velho? É chato não, ele é realista. Boa, amigão. Você vai terminar essa apresentação. Quer mandar abraço pra quem? Hino do Corinthians, hein? Quer mandar abraço pra quem? Sobe o hino aí, mano. É nóis, Coringão. Aí você foi todo o argumento por água abaixo. Vamos lá, gente. Todo o argumento por água abaixo. Ó, amigão, daqui a pouco tem o Corinthians jogando contra o Danube, hein? Então, mano, tô aqui já no Foco do Esporte aqui. Estamos dividindo o estádio lá. Bom, mas é verdade. Cadê o Fofarão? Mas é verdade. A procura por ingressos aí da torcida do Corinthians lá, Domênico Gato, até a hora do almoço, tava proporcional do torcedor do Danúbio. Os caras não acreditam no time, lógico. Porque o Danúbio não tem torcida. Ó, o Danúbio tá com um time fraco. O presidente falou que eles não têm grandes ambições na Libertadores. O Danúbio já tomou duas traulitadas na Libertadores. Qual que é a empolgação que o torcedor do Danúbio tem pra ir no jogo hoje? O torcedor do Corinthians tá comprando ingresso da torcida do Danúbio porque era mais barato, velho. Mesmo porque no Uruguai ninguém conhece o Corinthians, então não tem uma coisa. O Corinthians é conhecido em qualquer lugar do mundo, mané. Uruguai, os caras, quem é isso aí que vem jogar aí? É, quem conhece é o Boca, aquela porcaria que tá fechando. O Boca é enorme, o Boca é gigante. É. Só a boca gigante só quando vai no dentista, bacana. O cara tem que abrir o bocão. Olha isso, olha o recalço. Placar, amigão. Ah, nossa, meu sonho é torcer pra um time falido. Aí, ó, placar e tchau. Ô, mano, o estádio tá bem vazio, mas os poucos que tem são corintianos, você vai ver depois. Concordo plenamente contigo, velho, é verdade. Toma banho na soda. Mas falou muita besteira, hein, mano. É verdade, concordo plenamente. Ô, amigão, hoje volta a dupla titular do Coringão ali, Emerson, Sheik e Guerreiro, é como se fosse Cavani e Ibra. E aí, amigão, lógico que é, prefiro mais Emerson, Sheik e Guerreiro. É uma atrás da outra. Nossa senhora. Momento fanfarrão. Demorou, hein. Tô errado, então, brother? Mano, tô errado? Ele tem obrigação de ser o último campeonato que eles jogam pelo Corinthians e dar esse campeonato pra gente, porque não vai renovar com nenhum dos dois. Será, mano, que não vai? Mas se não vai renovar, eles não conseguem chegar na final. Não, contrato mas tudo bem. O do Emerson não, ou também, do Emerson os dois, também. Os dois. O Emerson Sheik termina no dia 31 de julho e o Guerreiro no dia 15. Mas o que o Corinthians estava propondo, Sombra, era talvez aí fazer um vínculo contratual com eles, estender esse contrato por mais 3 meses, que é o que a legislação pede. Prorrogação. E depois aí o Corinthians rescindiu o contrato após o término da Libertadores. E se os negros são vivos, eles vão puxar então, uma maior... Vão falar, cara, assim, vão pedir uma baita grana. Três meses? Ou não vão querer. São 3 meses mais caros da história. Não, mas, ô Sombra, não seriam 3 meses. Seria até o término da Libertadores. Porque você estende durante 3 meses, mas após a Libertadores você rescinde automaticamente. É 5 de agosto. Entendeu? Porque aí você não impediria o jogador de sair pra Europa, como é o caso do Guerreiro. Você concorda comigo? E nem pro mundo árabe, talvez, como é o caso do Sheik. Você concorda comigo que se os caras souberem tratar o negócio, vão meter a faca, né? Ah, certeza, né? Pode ser. Amigão, você ficou fazendo muitas charadas aí pra saber que time você torcia. Estamos chegando ao final do Estádio 97, não temos mais tempo. Temos um intervalo ouvinte, político. Mas eu tenho que respeitar também o governo que quer entrar no ar. Mas o ouvinte é muito mais importante que o governo. Manda o governo pro inferno. Manda pro inferno o governo. Somos uma concessão e somos obrigados a respeitar. Não, a gente muda a nossa razão social pro Uruguai. Senhor. Ah, é. Não façamos como muitos. Eu faria. Então, Sombra, só queria falar aí que eu sou muito fã de vocês, tento ligar muito tempo, como todo mundo fala. Obrigado, sou ouvinte desde, desde 2001. Beleza. Acho que a única vez que eu parei de ouvir foi quando o mais lúcido da mesa foi pra Austrália, eu parei de ouvir, só voltei a ouvir quando ele voltou. Mano, olha aí, mano. Oh, muito obrigado, velho. Tá vendo? Moral, o povo tá ao meu favor. Muito obrigado, viu, amigão? Então, agradeço de coração, mano. Então, peraí, toda essa bajulação pra todo mundo aqui é uma falsidade gigante. Não é, não. O ouvinte gosta do programa. É, ele largou nós, pra, né? Se o mano não tava. Não, mas não, vocês entenderam o contexto. Não, entendemos, é falso. Não, não é, não. Respeita o ouvinte, mano. Ah, não, e uma é coisa que eu queria deixar aí, que existe também... Eu gosto de todo mundo. Existe o estádio antes e depois do Rudy. Eu até mandei no Twitter dele aí que ele... Olha, o cara não tá nem ouvindo aí, ó. Tá vendo? Amigo, você se decidiu, velho. Agora é sério. Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Até mais. Valeu, parceiro. Falou. Obrigado, viu, meu? E você, está pensando em comprar outra casa, seu carro, moto ou caminhão? Acesse. Olha o site aí. meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comprar preços, comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, conte com as condições especiais da BV. Mais informações? 3003-7888, 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ester, um nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai para a balada? Bom engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amanhã tem mais Estádio 97. Infelizmente, boa, temos agora um pequeno intervalo político. Continuamos aguardando o sinal aí da... É Rádio Braz, eu não sei de onde vem o sinal, mas nós estamos aguardando. Um abraço aqui, Domingos. Enquanto é rapidinho. Começou? Começou, aqui, começou. Tchau. Tchau. Tchau. E vai, Corinthians, tchau. Não vamos aceitar que retire direito dos trabalhadores. O seu Marcos acabou de ser demitido depois de trabalhar um pouco mais de um ano em uma empresa de construção civil. Sempre trabalhei, sempre fiz hora extra, acordava cedo, não tinha hora para voltar, aí saí daquela última empresa, fui mandado embora, fui precisar do seguro-desemprego, mudou as regras. Como é que eu faço agora? Porque antigamente ainda tinha aquelas parcelas que podia dar uma ajuda pra gente. E aí como é que eu faço? Eu tenho que pôr comida dentro de casa. Tenho as crianças, minha esposa. Assim não dá. Uma indignação pelo governo. Que a gente faz tudo nos conforme desde sempre. E é a primeira vez que precisa desse seguro-desemprego, que é pouco. Eles viram as costas e não dá. Essa presidente aí, ela só tá tirando os direitos do trabalhador. Tá tudo errado. Tá tudo errado e a gente acreditou. Quando a gente votou, a gente acreditou. Mais de 10 milhões de trabalhadores não vão receber o seguro-desemprego este ano. Mas o nosso partido Solidariedade está trabalhando muito para que esta medida seja derrubada no Congresso. Com solidariedade a gente manda o Brasil. As regras para o abono salarial, o PIS, também mudaram para prejudicar você, trabalhador. Antes, a pessoa trabalhava um mês ganhando até 2 salários mínimos e recebia o abono de 1 salário. Agora vai precisar trabalhar no mínimo 6 meses seguidos e vai receber o valor proporcional ao tempo trabalhado. Sandro está empregado no momento, mas morre de medo de ser demitido. Só de pensar em ficar sem o abono salarial e seguro-desemprego, já me dá frio na espinha. Como o Sandro só tem 6 meses de carteira assinada, se for demitido, receberá apenas meio salário mínimo. Ao invés da Dilma tirar o dinheiro nosso, que é trabalhador, ela devia acabar com essa corrupção que está aí. Isso sim que ela devia fazer com o país. A mudança no abono salarial, o PIS, vai afetar cerca de 23 milhões de trabalhadores em todo o país. Mas nós do Solidariedade já apresentamos emendas no Congresso e entramos na Justiça para derrubar a medida. Com solidariedade a gente manda o Brasil. O pacote de maldade do governo Dilma contra o trabalhador também dificultou o recebimento do auxílio-doença, da pensão por morte e até do seguro-defeso dado aos pescadores quando eles não podem pescar. E tudo isso foi planejado pela equipe econômica da presidente antes da eleição. Ela não só escondeu várias medidas impopulares que tomou, como também negou várias vezes que ia fazer. Mas nós do Solidariedade reagimos de imediato. Logo após a divulgação das mudanças, apresentamos várias emendas parlamentares com o objetivo de restaurar os direitos do trabalhador cortados pela presidente Dilma. Nós do Solidariedade defendemos quem trabalha e quem produz. Com solidariedade a gente manda o Brasil. Nosso partido também continua na luta pelo fim do fator previdenciário. O maldito cálculo do governo que diminui até 40% o valor das aposentadorias. Essa é a senhora Hilda. Ela se aposentou há 16 anos, depois de ter trabalhado e contribuído com a Previdência durante 32 anos. Eu trabalhei em 3 serviços. Eu trabalhava em um durante o dia, depois trabalhava à noite, no outro fazia limpeza de escritório. Ela achou que depois de tanto trabalho, de tanto esforço, fosse ter uma aposentadoria tranquila. Só que a coisa não está sendo bem assim. Antes da aposentadoria, dava para se comprar um carrinho de supermercado cheio. Agora não dá, agora é só da metade. Olha lá, ainda se der a metade. Porque está tudo muito caro, a inflação subiu e o salário dos aposentados não sobe. É por isso que queremos o fim do fator previdenciário, que reduz o pagamento das aposentadorias por tempo de contribuição. Então, sempre trabalhei, mas é agora que está na hora de descansar e ter um salário digno para poder viver em paz, fazer um passeio, uma viagem. Então, não tem dinheiro porque a aposentadoria é uma porcaria. Acabar com o fator previdenciário que prejudica tantos aposentados é a principal luta do nosso partido, o Solidariedade. Com solidariedade a gente manda o Brasil. Também lutamos para corrigir a tabela do imposto de renda, porque quando o governo não faz essa correção, você acaba pagando mais imposto. A defasagem acumulada já chega a 67%. E corrói todo o aumento conquistado pelo sindicato. Fazer o governo corrigir a tabela do imposto de renda é prioridade do Solidariedade. Com solidariedade a gente manda o Brasil. Nosso partido Solidariedade defende a autonomia das investigações da Polícia Federal e o aumento dos investimentos na repressão ao tráfico de drogas e armas nas fronteiras, para diminuir a violência nas cidades. Apoiamos a aprovação da obrigatoriedade do repasse de verbas federais para a segurança pública dos estados e municípios. É o Solidariedade na segurança dos aposentados, trabalhadores e do povo brasileiro. Na educação, o Solidariedade quer mais qualidade, um ensino público eficiente, e o funcionamento real do FIES para que os jovens do Brasil tenham acesso às faculdades. Gente, vocês lembram que na campanha eleitoral a Dilma vivia falando que a sua prioridade era a educação? Sim, lembro. Então, passados 6 dias de sua posse, ela cortou mais de 7 bilhões da educação. Nossa, 7 bilhões, tudo isso? Não só isso. Você vai ter que fazer no mínimo 450 pontos no Enem para ter direito ao financiamento estudantil, o FIES. Mas se eu não conseguir o financiamento pelo FIES, meus pais vão ter que dar um jeito em casa. Não vai ser fácil. Os meus pais não têm condições de me ajudar. E agora, o que eu faço? Eu paro de estudar, não faço faculdade, nem trabalho consigo sem esse benefício. Isso é um absurdo. Essas novas regras vão punir principalmente os estudantes mais pobres, aqueles que realmente precisam de um financiamento estudantil para melhorar de vida. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Nosso partido também está atento às questões que envolvem a mulher brasileira. No final do ano passado, o Solidariedade Mulher promoveu um encontro para discutir a questão da violência contra a mulher. O evento contou com a presença de mulheres de todo o Brasil e foi muito importante para organizar nossa luta pelo fim da violência. Isso sim que é solidariedade. Precisamos nos unir para conscientizar toda a sociedade. A violência não é só a física, que pode levar à morte. Ela também é verbal ou em forma de discriminação. Ganhamos, em média, 30% a menos que os homens fazendo a mesma função no mesmo lugar. Essa desigualdade também é uma forma de violência. Queremos salário igual para trabalho igual. Por isso, Solidariedade Mulher está se organizando em todo o país. Venha conosco e participe. Com solidariedade a gente muda o Brasil. É muito triste ver um país tão maravilhoso como o nosso, com um povo tão trabalhador, atolado em denúncias de corrupção, com as contas do governo explodindo, a inflação e os juros em alta, a produção industrial em baixa e o aumento do desemprego. E o governo mostrando uma total falta de competência para lidar com esses problemas. O Solidariedade quer um país onde os aposentados sejam tratados com mais dignidade, as crianças com mais carinho e as mulheres com mais respeito. Um país onde o governo seja um exemplo ético para o povo e onde todos tenham mais educação, emprego de qualidade e um futuro melhor. A cada ano, consolidamos e ampliamos a nossa presença em todo o território nacional. Venha conosco, participe, filie-se ao Solidariedade e vamos juntos enfrentar os desafios para mudar o Brasil. Muito obrigado. Desfaz-se neste momento a Rede Nacional Obrigatória. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carcox play, and I have to say. Sal Cox com o Global. Energia. Mãe é mãe, e mãe só tem uma. Mas mãe prevenida, vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha. Mertiolate sempre em casa pra família. Mãe é mãe, e mãe só tem uma. Mas mãe prevenida, vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha. Mertiolate sempre em casa, pra toda a família. Mertiolate sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Senadora Lidse da Mata, PSB. As mulheres são a maioria da população brasileira, mas ainda são minoritárias como representantes do povo. Além do direito de votar, a mulher tem de exercer o seu direito de ser votada. O PSB defende a igualdade de participação das mulheres na política. Mais mulheres na política. Essa é a cara do novo Brasil. PSB, a cara do novo Brasil. Siga a Energia 97 no Twitter, arroba Energia97FM, todos os dias, muitas promoções. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Beto Albuquerque, vice-presidente do PSB. Na campanha, Dilma negava que aumentaria tributos, juros, gasolina, óleo diesel, luz, mas aumentou. Pior, vacila em tomar medidas para combater o mar de corrupção que está destruindo a Petrobras. Em 2014, nós perdemos a eleição,

Música.